origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse: esta família é muito unida. Sim, é verdade! Olha só! Mais um Não Ovo, dessa vez um Não Ovo diferenciado. Ao vivo. Ao vivo e o quê, Brian? Ao vivo e a cores. Nossa, Brian! Só que sem cores. Ao vivo e a cores, porém sem cores, porque estamos apenas em áudio, tanto pra quem ouve ao vivo, quanto pra quem não... Pra quem ouve a cores. Pra quem não ouve ao vivo. Quero falar, ouve ao vivo, deve... Ouve ao vivo, dá um bug no cérebro. Dá um bug. A propósito, não é o primeiro Não Ovo ao vivo, porque a gente já fez Não Ovo na Comic Con. É verdade. Lá foi ao vivo pra quem estava presente. Pra quem estava presente. Agora é ao vivo menos pessoas. Pela rede mundial de computadores. E lá foi ao vivo e a cores. Lá foi a Viva Cores, dessa vez não. A não ser que tivesse algum daltônico assistindo. É, não quero falar sobre isso. Mas enfim, tá, o Não Ovo de hoje ele é especial, porque é o nosso RPJ. Poderia ser um RPG? Que significa o quê, Guilherme? Significa Role Playing Game. Mas não, é um RPJ porque é o... É o Role Playing Jogos. Exatamente. Muito bom. Porque nós somos brasileiros, somos, né? Somos brasileirinhos, né? Exatamente. Somos do Brasa, né? E aqui nessa bancada do RPJ de hoje temos à minha direita, Brian Rizzo. E aí, tudo bom? Tudo bom, Brian? Tudo bom. Olha aqui, eu tô meio nervoso. Porque tá ao vivo? Eu sei que as pessoas estão comentando ao vivo agora. Na minha frente, ele, Igor Seco! Fala, meu povo! O povo tá maluco. Caralho, o povo tá falando mesmo. Meu Deus do céu, parece as notificações de curtida no Instagram da Kéfera, velho. Não para de subir notificação. Um detalhe importante é que são quase 5 horas da tarde. Esse povo, ele é um povo fiel. Um povo vagabundo, né? Vagabundo também. E a minha esquerda, Luigi Rister! Olá, fiéis ouvintes do Novo! Tudo bem com vocês? Ah, deve estar tudo bem. O Luigi tava quieto até agora, só esperando o momento dele falar. Não, olá, eu tô só observando. O Luigi, ele tá nervoso, ele tá concentrado, né? Ele tá nervoso porque hoje é um negócio hoje complicado. E temos um participante diferenciado aqui, que é quem vai comandar essa mesa de RPJ. Por quê? Porque ninguém aqui sabe jogar RPG. Exatamente. Né? Exatamente. Ninguém aqui sabe porra nenhuma. Então... Fomos buscar um profissional da área do RPG. Não, a gente inventou essa ideia aí, teve que procurar no Wikipedia, ver como é que funciona, porque ninguém sabe nada. Aí encontramos o Guilherme, né? O Guilherme Afonso, que ele sabe. Então, Ele não é o seu Guilherme. Ele não é o seu... Não, não é o seu Guilherme, fique bem claro. À minha esquerda, vamos ver como é que vai ser a sua apresentação, hein, Guilherme? À minha esquerda, Gui Afonso! Olá, seres humanos. Ah, olha, que bonito. E não humanos também. Foi, né? Meio diferenciado. Foi, só assim. Foi como fica o cachorro que tá ouvindo nesse momento? Por isso que eu falei, não, seres humanos também. Ah, não humanos também, tá bom, desculpa. Todos eles. E aí explica o que vai ter hoje aí, Gui, você que é o... Ah, muita alegria e diversão. Como é que é o nome do cara que faz o... É o mestre. Ah, você é o mestre? Eu sou o mestre. Caralho. Chupa vocês todos. É o mestre de obras. Sou muito foda. Ah, então é tipo, você é tipo o mestre dos magos, assim. E nós somos cada um personagem. Exatamente. Da Caverna do Dragão. Eu quero ser a Uni, já deixo claro. Você é a Uni. Porque o papel dela é só causar discórdia. Quando a gente fala, ô mestre. Uala! A gente tem que ser o mestre. Pode ser. Mas é mestre, eu preciso. É ou não? Não, não precisa. Pode me chamar pelo nome. Pode me chamar pelo nome, não precisa. Hoje vai ser uma descoberta. É só descoberta. E é legal porque assim. Eu manjo? Manjo, mas também não sou especialista total. Ué, 100%, sou um cara aqui? Muito foda. Cara, a gente tá falando no trato, hein? Não. Eu sou especialista, mas não vou falar assim, nossa, meu Deus, como é especialista, falar, cara. Fala à vontade. Até porque pra você mestre, falar assim, que você é especialista em RPG, você tem que ter muita autoestima. É, então, exatamente. Você tem que gostar muito desse nerd. Tudo bem que você não é um jovem nerd, mas você não serve. Sou, tá mas servindo. Quase do mesmo tá peso dele. Boa. Então, fala aí, o que vai rolar? Bom, seguinte. A gente vai ter uma história. Eu vou contar essa história. E aí, enquanto eu conto essa história, vocês serão os personagens dessa história. Ah, ok. Isso quer dizer que a partir de agora, a gente não tem mais à sua esquerda o Luigi, nem à sua frente o Igor. Não? Não. E nem você mais é o Cid Cidoso. Eu não sou eu. Você não é mais você. Que loucura. Caralho, somos travestis agora. Eu continuo sendo eu, então. O Brian também não é mais o Brian. Ah, não mais? Bem observado. Caralho. Fudeu. É, a partir de agora, vocês primeiro são... Primeiro bem observado, são... o Brian, que não veio do Cid. É, eu fiz de propósito. Legal. A partir de agora, vocês são os personagens da família. Ah, putz. Então, a partir de agora, eu tenho aqui à minha direita a Shirley. Sou eu? É você. Eu sou a Shirley. Você agora é a Shirley. Eu tô sentindo mega hair já. A partir de agora, tudo voz. Mega hair aqui, cabelo ó, crescendo. Chapinha, já fiz a chapinha. A chinela já entrou no pé. Já entrou a... Não, é a Melissa. Melicinha, a sandália. Uma melicinha. A sainha. A sainha de oncinha. Ela gosta de roupa de animal, estampa animal. Estampa animal, animal print. Isso, animal print. A Shirley gosta. E eu tenho que fazer voz de Shirley ou posso fazer a minha voz? Não, acho que não, né? Seria melhor fazer a voz da Shirley, né? Como é que seria a voz da Shirley? Cara, eu não sei como é. Eu não, minha voz feminina não é muito boa. Eu posso... Pode ser meio um... Tipo... E aí? Pode, essa é a Shirley. É aquele transex que não foi na fonoaudiologia. A voz da Shirley vai ser essa, então. Tá bom. É a melhor voz que eu consigo fazer, cara. Ah, se não quiser, também não precisa. Deixa muito ruim. A Shirley, ela entrou na academia agora, ela tá... consumindo uns produtos aí que estão alterando a voz dela. Acho justo. Eu posso fazer o... Ó, segura a mãe! Segura a mãe, ela não tem estrutura! Olha, é bom. Foi bom. Do seu lado, a gente tem o Brian, que não é mais. Sim, o Brian. Não mais, por quê? Porque agora você é o seu Guilherme. Ah, gostei. Agora você é um velho aposentado. Então você tem que fazer voz de velho aposentado. Eu sou aposentado? Você é aposentado. Ah, tá bom. Já tá velho. Eu acho que eu já tenho voz de velho aposentado, naturalmente. Será que não sei por que você tem essa impressão. Eu acho que sim, hein? Se pá, tem mesmo, cara. Tá, então tua voz vai ser tua voz. Sua voz é você mesmo. Tá bom. Legal. Mas sou o seu Guilherme aposentado. Do nosso lado, à sua frente, Shirley. É quem? É seu marido. É meu marido? É seu marido. Eu, não, é mais, eu, não é mais o Igor. Eu vou ser o Vinícius? Você é o Vinícius. Eu vou ser o Vinícius? Você é o Vinícius. A partir de agora... Eu vou ser casado com a mulher da voz do sexo. Exatamente. É isso. É isso aí. E aí, meu amor. Mas é importante você lembrar que o Vinícius ele tem duas fases. A sóbria e a bêbada. Eu já tô trabalhando nisso. Dupla personalidade. Nossa, a Vinícius sofre mutações alcoólicas. É, o Igor já tá com a latinha. Não, mas você tá sobra ainda, calma. Segura essa vontade. E por último, mas não menos importante, Luigi agora é a mãe. Ai, meu Deus do céu! É hoje, a gente vai gravar, eu vou falar com essa voz o programa inteiro. Eu quero essa voz o tempo inteiro agora. Ai, meu Deus do céu. Você tem estrutura pra isso, né? Eu não tenho estrutura pra gravar podcast mais, filho. Mas eu vou gravar hoje. Duas horas de mãe. Ai, meu Deus. Legal. Tô vendo os comentários aqui. A galera tá curtindo a voz. Tá maluco. Tô indo bem. Só a minha que foi claramente sofreu um textão aí. Eu pensei, meu Deus. Ai, meu Deus. De resto, tá legal. De resto, tá bom. Beleza. Então, vamos começar. Como é que vamos começar. Vamos começar. Eu vou começar contando uma história aqui pra vocês. E aí, nisso, a gente vai... Vocês vão fazendo as ações. Certo. E aí, é o seguinte. Não precisa pedir. Quer falar alguma coisa? Fala. Tá. Pode me cortar. Pode só fazer, deixa eu já começar cortando. Então, já cortando, pode cortar, já vou cortar agora. Cortou. Uma coisa, será que não seria bom a gente apresentar a família antes, saber quem é pai de quem, quem é mãe de quem? Porque talvez tenha pessoas ouvindo no momento que não lembrem. Não lembro. Como, por exemplo, eu. Eu só sei que eu sou pai da Shirley. Tá. Então, ninguém melhor pra fazer isso do que a mãe, que conhece todos os filhos. Exatamente. Sabe quem é quem. Então, mãe, apresente a família pra todo mundo. Ai, filho, a família é muito linda. A família começou comigo, com o Guilherme. Nós casamos quando nós tínhamos 17 anos. Guilherme veio pra São Paulo, do Ceará. Eu vim do Piauí, a gente se encontrava no Brás. Aí a nossa família, primeira filha que nós tivemos é a Marcela. A Marcela é a mais juizada, casou com o Paulo. Tem uma fiinha, que é a mais linda do mundo. Depois vem a Shirley. Ai, a Shirley casou com o Vinícius, né? O Vinícius é aquilo, né? Mas nós gostamos dele. O Guilherme não vai com a cara do Vinícius, né? Mas tá bom, eles têm um gurizinho, tá bom. E qual que é o nome do meu filho? Eu não sei. É o Juninho. É o Wellington. É o Juninho. Wellington Júnior. Sabe lá da onde que vem. Eu tô velho, filho. Eu não lembro mais as coisas. Agora tá esquecendo tudo. O filho do Vinícius chama o Wellington Júnior, isso é muito bom. Que é o filho mais novo, funkeiro, mas esse é desgarrado. É só jogar bola o dia inteiro. E baile funk. E tem o cuidado do Paulo também. Paulo casou com a Marcela, coitadinho. A voz da mãe, ela dá uns pios. Não abre a boca, tadinho do Paulo. Tá bom, acho que tá apresentado, então. Acho que pra quem não lembra direito da história de segurar a mãe... Todo mundo... Né, tô vendo ali comentários já estão avisando quem é quem nos comentários também, ó. Falou, parece minha mãe, o cara conhece. Não fala de boca cheia na mesa. Hoje é sexta-feira. Sim, mestre. Opa. São... Não, calma, Shirley. São 5 horas da tarde. Seu Guilherme tá sentado no sofá da sala, tomando uma cerveja. Tá calor, ele tá sem camisa, aquele shortinho da Adidas da década de 70. Coisa boa. Quase com a bola saindo pra fora. Relembrando os tempos do Ceará. Vendo a TVzinha. A mãe já tá, né, preparando, começando a preparar a janta. Tá lá na cozinha e tal. E aí, de repente, ela começa a ouvir o som de um motor. Motor que ela já conhece, esse motor. Ela já fica toda feliz, ela sabe que tá chegando. E ela já grita pro marido: acorda, marido! Sua filha tá chegando! Então, toda feliz, já saiu. Parou o carro na frente, a mãe vem limpando a mão no avental, já toda feliz. Desce do carro o Vinícius. Ô, seu Guilherme! Ô, meu sogro, minha sogra! Já foi e ele já foi pegando a cerveja na geladeira já. Primeiro, chegou, pegou a cervejinha. Ah, essa aqui nem tá gelada, hein? Deixa eu falar pra vocês. Ai, Vinícius, nós compramos hoje cedo a cerveja. Essa geladeira tá com problema. Mas quando... Eu já falei pro Guilherme arrumar, ele não arruma. Você pode falar pra mim? É assim, cara. É muito legal. Essa loucura, vamos que vamos. Cê, quando for assim, você fala pra mim que eu conheço o Nego Ness e ele sabe arrumar a geladeira. Ele arruma, mas é caro. Ah, é só conversar, fala que conhece o Vinícius e a gente faz o princípio. Mas esse cara, ele chega na casa já tomando conta já. Ele abre a geladeira, vem tomar a cerveja, quer arrumar o congelador, onde é que tava a cerveja? Ai, Guilherme, mas eu tô falando pra você arrumar essa geladeira, vai um mês, Guilherme. Deixa o Vinícius, fala, quem é esse rapaz, Vinícius? Como é que é o nome dele? Eu vou passar o telefone pra você depois, do Nego Ness. Nego Ness? É só o que faltava, o Nego Ness, vai querer arrumar minha geladeira agora. Ah, o Nego Ness, por que você não gosta do Nego Ness, seu Guilherme? Não, nada o contra o Nego Ness, que eu arrumei o sofá essa semana, que tava com problema também. Aí estamos testando aí. Verdade, o cachorro, ele fica roçando ali, tá acabando com o estofado do meu sofá. Tá todo furado, filho. Eu falo pro Isaac tomar conta do cachorro, ele pega o cachorro e deixa pra mim cuidar, filho. Eu não aguento mais. Chega uma hora nessa conversa toda que o Vinícius puxa o Guilherme de canto e pergunta: ó, pra onde a gente vai no carnaval? Ô, seu Guilherme, então. Pra onde que a gente. Foto novela, é muito legal isso. Pra onde que a gente vai nesse carnaval, seu Guilherme? O Guilherme não quer ir pro carnaval. Eu não tô querendo ficar aqui com essa gentinha de Itaquera. Nesse carnaval, porque o pessoal fica estudando hoje, que o Wellington Júnior vai acabar perdendo um dedo, não vai ficar muito legal. Vinícius, por que tu não convida o Nego Nerso pra ir pro carnaval com vocês? O Nego Nerso tá arrumando pensando... geladeira, ele precisa trabalhar de feriado. Tá pensando em passar esse carnaval em casa, com a família, não, aproveitando o sofá Guilherme... que a gente consertou, trocou o forro agora que o cachorro tava estragando. Você tá falando que seu sofá é confortável, então imagina a areiazinha da praia. Ô, pai! Fala, Chile. O Vinícius tá certo, pai. A gente tem que ir pra praia, tem que aproveitar com a família, tudo junto. Agora que a gente arrumou o sofá aqui de casa... Mas não importa o sofá tá aqui o tempo todo, a família unida, difícil acontecer, pai. Ah, isso é verdade, filho. Não é verdade, mãe? Fala pro pai. Eu faz 20 anos que eu não vou na praia. Ai, 20 anos que eu não vou na praia. Eu fui na praia, eu tava grávida da Shirley, eu era mocinha ainda, nunca mais eu vi o mar. Olha, eu nem lembro mais como é que é o gosto da água. Fica entrando no Google o dia inteiro procurando praia, foto de praia, eu quer não ver sei. Praia. E vai ter carro pra levar todo mundo? O Vinícius tem um esquemão pra ir pra praia. Ah, é? O Vinícius tem um esquemão que ele tem uma casa lá. Pai, o Vinícius, ele tem uma ideia, você sabe como é o Vinícius. O Vinícius, ele bota uma coisa na cabeça, ele organiza tudo já, na hora. E o Vinícius, ele teve, ó, já vê no caminho, já falando disso, já, que ele tem uma ideia perfeita já pra como é que vai ser essa viagem. Como é que vai ser essa viagem, Vinícius? Então, ai, que bom. Então, seu Guilherme. Porque você sabe que eu não dirijo mais, né? Eu já tô ruim da vista já, não tô podendo andar na estrada aí. Toca pro pai que o pai dirige aqui. O Vinícius falaria. O pai sou eu, sou o seu Guilherme, caralho. Ó, então, a gente coloca tudo no carro e vai pra praia, tem uma casinha lá esperando. Aí cabe todo mundo no carro, nós somos quantas pessoas? A gente vai, eu, você, a mãe, a Chile, as crianças, vai dar 8 pessoas, cabe no meu corcel. com segurança. Cabe, pai, cabe que cabe, a gente já foi embalada segurança. Já com mais gente. Eu vou ligar pra Marcela, por que você... A Marcela, tá? Eu vou ligar pra Marcela, eu vou ligar pra Fia. Pera só um pouquinho. Presta o celular aí, pai. Pega aqui, eu botei crédito hoje. Presta aí, Shirley. É Tim? É Tim. Ah, é que da Marcela é Tim. Marcela! É eu, filha! Ela já entendeu, que rápido. Ô, filha! Oi, mãe. Fala, o Vinícius vem aqui, filha. Ele tá contando que nós vamos pra praia, filha. É. Pra praia, mãe? Mas como é que vocês vão pra praia, mãe? Não tem onde ficar lá, mãe? Ele falou que tá vendo uma casa. Mas casa, mas você vai de novo cair nessas ideias do Vinícius, mãe? Ah, filho, mas o Vinícius, coitadinho. Não é, tadinho? Tá bonzinho, chegou aqui, quer arrumar a geladeira. Quer arrumar a geladeira? Tá, a geladeira tá boa, não tá mudado. Ai, mãe. Tô vendo emprego pra ele. Mãe, por que você não vem com a gente, mãe? Mas onde você vai, filho? Cê... Um amigo do Paulo, ele tem uma casa em Tararé. Ele emprestou pra gente. É. Onde é isso? É perto de Praia Grande ali, perto de Santos, sabe? Santos. Ah, vamos com a gente. É na praia, vamos com a gente. Eu fui pra Santos, filho. 1992, eu tava... Vamos. Não vai com o Vinícius, não. Eu nunca mais eu fui pra praia, filho. Então vamos com a gente tá indo já. Mas como é que eu passo? Eu passo aí pra te buscar, mãe. Mas você conhece teu pai não gosta de ficar sem eu, ele fica desesperado quando vier. Ele vai junto. Coitado do teu pai, ele tem que lembrar ele tomar o remédio dele pra pressão. Filha, vamos com nós, filha, na casa cabe todo mundo, filha. Faz o seguinte, vai com eles, quando chegar lá você me liga e fala como é que tá. Se tiver ruim, eu vou te buscar. Mas por que você não vem com nós, filho? Eu não consigo unir essa família nem na praia. Calma. Filho, não custa ir com nós. Mãe, ó, me liga quando chegar lá, tá bom? Ai, filho, então tá bom. Mas então você vai com quem? Vai você e o Paulo? Eu, o Paulo e as crianças. Então tá bom, filho. Né? Vamos ver aqui, tá bom, filho? Tá bom, bem. Fica com Deus. Deus te abençoe, filho. Mãe, vai acabar o crédito. Desliga. Tá, desculpa, filho. Toma, desculpa. A mãe esquece, exagera. o Vinícius. A casa é grande, Vinícius. Ah, a casa é grande, a casa tem lá dois quartos, um banheiro, tem a cozinha que ela é mais emendada. Quarto? É, a cozinha pra emendada com a sala. Mas dá pra oito sim, mãe. Dá a gente vai ficar confortável, a gente enche os colchões infláveis lá, Marcelo. Coloca na sala, arreda a TVzinha um pouquinho pro canto e fica todo mundo confortável. Eu vou dormir no Corcel, hein? Eu vou dormir no Corcel. Que isso, não, tô que isso? Não tô confiando nessa casa. Ficar unida, não tô confiando nessa casa. Ai, com esse colchão inflável no chão. Eu tento colocar todo mundo na mesma casa, se o Guilherme não me dá um voto de confiança. Ai, coitadinho. Olha só. Você vai mesmo dormir dentro do. Dá pra levar meu sofá? Que sofá, Guilherme? Sofá velho! Eu quero levar meu sofá, eu arrumei o sofá. Você tá louco? Só pensa nisso. Só falando nesse sofá agora, pai. Vamos pra praia. Na praia não precisa de sofá. Tem praia, tem areia, tem mar. Tem onde botar rede na casa? Tem água de coco. Tem onde botar rede. Ah, então pronto. Tem onde botar rede. Tem uma rede que eu trouxe do Ceará, que tá boa aí. O Guilherme tá louco, pai, pra praia. Ô, Vinícius, rola um D20 aí pra ver se você convence o Guilherme. Ó, dadinho. Tá difícil de convencer. Deu cinco. Seu Guilherme, imagina então. Imagina você. Tá irredutível. Com os pezinhos na areia, você já aposentado, você fica o dia inteiro largado nesse sofá. Eu tô te dando a chance de passar o feriado num lugar diferente. É, uma areiazinha me dá uma saudade do Ceará, mas eu ainda tô tentado a ficar nesse sofá, hein? Ah, mas a Praia de Santos é muito melhor do que Ceará. Como que é o lugar de botar rede lá? É na árvore? É dentro da casa? Eu quero saber como é que vai estar o meu conforto. Você vai esticar a rede no colchão inflável que tem lá. No colchão inflável. É, vai ficar confortável. É melhor do que esse sofá aí, esse pau velho que você tá deitado. A rede no colchão inflável? Porque eu tinha dois ganchos pra colocar a rede. Só que um gancho caiu. Aí colocaram um parafuso e não deu mais certo. Entendeu? Aí a última. Aí. Acontece muito. O parafuso é bom? Foi o Nego Nerds que botou esse parafuso no lugar da gancho. Aí agora a gente infla o colchão inflável, coloca lá e estica a rede por cima e fica deitado na rede. Mas dá pra dormir quantos nessa casa? Ah, tem dois quartos, dá pra dormir uns quatro por quatro. Eu vou tentar conversar a Marcela, que a Marcela, o Paulo disse que tem um amigo. Isso, chama a Marcela, ela ajuda a conversar. Tem problema aí mulher. Com nós? Pode chamar, tem eles vão problema, lá, eles vão lá, ajudam no rachão, na cerveja, na carne, e fica todo mundo lá. Ai, mas o Paulo, a Marcela não gosta que o Paulo beba. O Paulo bebe, ele se transforma, ah, Vinícius. Mas quem Paulo. É você, Vinícius, que bebe e fica igual? O Paulo, ele bebe, ele fica louco. Ele é tão bonzinho, tão quietinho. É, aqui a Paula mandou demais, já falei pra Shirley, que ela tenta mandar em mim que eu vou beber, eu digo, você não vai, eu vou beber. Falou mesmo, falou, mas o Vinícius, ele é responsável, entendeu? Ele é mesmo. Ele bebe, mas ele fica normal, às vezes quebra umas coisas, também quem não quebra, né? Todo mundo faz isso, às vezes tem que ir na delegacia e tudo mais, mas o Vinícius, ele é centrado, e aí ele toma conta do Paulo lá. Eu vou chamar o Vinícius do lado aqui pra dar uns conselhos pra ele convencer o seu Guilherme. Boa. Vinícius! Fala pro Guilherme, largar a mão de quentura de cabeça, tem que aproveitar a vida, o Guilherme, coitado, só trabalha, fala pra ele ir pra praia, fala que você vai levar ele pra passear, ele tem uns amigos do Porto de Santos, que ele, na época ele fazia fretado, chama ele, fala assim, Guilherme, fala bem assim pra ele, Guilherme, eu vou levar você pra ver teus amigos, Eu vou levar passear. Eu vou falar, ele vai. Tem um barzinho lá, o bar do Gerson. Que ele ia quando ele era bem novinho. Que ele foi trabalhar de fretário. Fala pra ele que você vai levar ele no bar do Gerson, tá? Eu vou falar, eu vou falar com a gente. Tchau. Fala com ele agora. Ô, seu Guilherme. Fala, Vinícius. Então, seu Guilherme, deixa eu falar com você. A gente tava conversando mais cedo hoje, nós ir pra praia, sim, ficar na casinha. Sim, ainda não me convenceram dessa história. Primeiro eu quero deixar claro pro senhor que o senhor não vai precisar fazer nada. Você não vai precisar botar a mão na massa. Já tô gostando. Eu vou carregar mais o carro, eu vou dirigir o carro, eu vou colocar a rede onde tem que colocar, você vai ficar confortável, você só vai ficar lá aproveitando. E você vai poder rever seus amigos da época que você trabalhava lá no Porto Santos, né? Ué, como é que tu sabe dessa história, Vinícius? Então, eu tava vendo as fotos ali do álbum Família. Família de Santos. Aí eu vi que você tinha lá, tava lotadinho atrás, Santos, 1992. Aí olha. Eu tenho bons amigos. Tem uns amigos lá, vamos lá, a gente vai no bar do seu Nerso. Você lembra do seu Nerso? Ô, seu Nerso, lembro. Será que tá vivo ainda o seu Nerso? Seu Nerso ainda tá lá. Eu fui lá ano passado, o seu Nerso ainda tava lá. Ele não me recebeu muito bem, porque ele não sabia que eu era o genro do senhor, mas vamos saudade lá. Saudade do seu Nerso. Seu Nerso tem o bar lá, Itaipava Geladinha. Olha só, melhor do que ficar nessa geladeira aqui que não dá cerveja, isso é verdade, isso é verdade. A gente pode passar e deixar a geladeira com o Diego Nerso antes de ir pra praia? Vamos, a gente coloca em cima do corcel e demorou. Já tô confiando melhor nessa história, já. Pode, você tem as cordas aí, eu já coloco agora em cima do carro. Tenho as cordas, mas eu vou levar pra pendurar a rede lá, né? Alô, mas a gente vai só levar a geladeira e depois pegar as cordas depois de volta. Depois pega a corda de volta, tá? Não. Eu vou pensar melhor nessa história agora. Pensa no carinho, seu Guilherme. Não, eu quero saber se o Guilherme decidiu ou não. Precisa saber de aí, Guilherme. Vamos. Ah, eu posso escolher, achei que tinha que rolar dado de novo. Não, pode escolher. Não, eu tô gostando da ideia, agora eu vou. Vamos pra praia. Opa, oxi! Oxi! Fala, amor! Seu pai aceitou ir com a praia com a gente. Ah, mas eu sabia que ele ia aceitar, meu pai é assim. O pai é assim mesmo, ele é cabeça dura, mas ele tem um coração bom. Agora tem um outro problema, vai usar qual carro? Porque o Guilherme prefere que o golzinho quadrado 92 dele. E a disputa, cara. E o Vinícius quer ir com o Corcel, né? Cada um quer ir dirigindo o seu próprio carro. Então, se o Guilherme ele tem problema de pressão, eu tenho problema de pressão, e eu tô com problema na vista aí, não acho bom dirigir ainda, mas fora a noite. Que hora que vai ser essa viagem aí? Era 5 horas da tarde. Discutindo aí. Já passou da hora. Já é 7 já. Eu vou arrumar as malas então. Vou começar a arrumar as malas. Prepara um frango pra gente, mãe. Verdade, eu arrumo filho. As malas, você verdade. Faz uma comidinha, faz um pronto. Frango, uma farofinha, que daí a gente come lá na praia. Comendo na viagem, não precisa parar. Não precisa parar. Não precisa... Daí ele vai rápido, né, filho? Vai mais rápido, não precisa se e é muito caro, aí. Esse esposo daí, é muito caro. Demais, mãe. R$5 a coxinha, eu faço aqui, é muito mais gostoso. Faz aqui, então. Eu vou fazer um sargado mas, aqui. Não, mas é pra já, hein? Eu vou fazer, eu sou rápido, viu? O Guilherme! O Guilherme, vai pegar as boias. Pra levar pras crianças, Guilherme. Tá bom, onde que tá as boias, mãe? Eu acho que tá no porão. Que mãe? Ah, o Guilherme não chama de mãe, a mãe? Santa mulher! O nome da mãe não é mãe? Ah, é verdade, o nome da mãe é mãe. O nome da mãe é mãe, caralho. Pega mãe, as boias, eu vou fazer a comida. Ô, Vinícius! Oi! Vai abastecer o teu carro, né? Vamos pro teu carro. Não, beleza, eu vou abastecer. Mas, ô, seu Guilherme, eu preciso falar com o seu Guilherme. Seu Guilherme, eu tava vindo pra cá, aí acabou que furou o pneu do carro, eu tive que usar o dinheiro que eu tinha pra remendar. Você tem uma grana pra emprestar pra completar o tanque? Ah, eu tenho um dinheirinho que eu guardo no sofá, mas não sei se vai dar, hein? Ô, pai, mas é pra mas viagem, pai. Não sei se vai dar, esse dinheiro tá guardado ali, há muitos anos que eu tô guardando dinheiro no sofá. Mas quanto que o senhor tem? Quanto que o senhor tem? Ah, não sei, só olhando. Só olhando ali no sofá, eu dei uma remendada nele, vai ser difícil de pegar o dinheiro agora. Mas pai, imagina. Eu levanto aqui, ó, tô levantando do sofá aqui, você me ajuda a pegar o dinheiro. Onde que tá o dinheiro? Tem muito dinheiro aqui nesse cantinho aqui, atrás daquela almofada. Aqui, esse 150 que tem aqui? É isso aí. Isso aqui já completa o tanque já, eu vou levar, tá? Depois eu pago pro senhor. Tá bom. Eu vou cobrar, hein? Mas e a geladeira? Como é que vai levar a geladeira pro Nego Nerso? Ah, eu vou ali abastecer. Porque eu não quero voltar da praia e tá com essa geladeira quebrada ainda. Então, é porque o caminho pro Nerso é oposta da praia. Então, primeiro eu vou abastecer o carro, aí eu volto aqui, a gente coloca a geladeira em cima do carro, vai pro Nerso e depois vai pra praia. Então tá. Bom, beleza. Aí o Vinícius foi, colocou a gasolina no Corcel com 150. Foi, passou no posto, né, tal, tomou uma cervejinha lá no posto. E aí, a partir de agora, ô Vinícius, a cada rodada que a gente tiver, você como vai ficando bêbado, você tá perdendo um ponto de habilidade em fala. Ah, tá. Então, aí cada... tá dirigindo bêbado? Já. Mas ó, vai. Mano, ué. Não, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei foi abrir uma cerveja. Abriu uma cerveja, tá indo. É, é verdade. O Vinícius tá lá, foi levar a geladeira já. Pôs a geladeira em cima do corcelzão dele, foi levando. Levou pro nego. Levou pro nego. Enquanto a mãe tá fazendo as, as coxinhas, o frango, a farofa e tal. Seu Guilherme foi lá, pegou as boias, as cadeiras, tudo bonitinho e tal. E a Shirley tá fazendo as malas. Guilherme! Guilherme! Eu assustei aqui. Guilherme, o protetor solar meu tá vencido. Ele tá vencendo em 2009. Não é possível. Mas não usa, Guilherme. Eu tenho protetor, mãe. Você tem, Shirley? Eu tenho. O meu venceu em 2011, mas tá melhor. Mas esse negócio de vencimento é tudo invenção. Eles inventam isso aí pra vender outro. É verdade. Aí eles inventam que vence, porque aí a pessoa olha ali a data e vai lá comprar outro. Aí mandaram isso no pode grupo usar. Lá mesmo. Eles mandaram mulher. No grupo do Zap Zap. O grupo, da grupo das mulheres, amiga minha, filho. Ah, é? Tem o grupo, as amigas. No Zap? É, as amigas do Mobral, que nós fizia. Esse negócio de data de vencimento é tudo mentira. É mentira. Falaram mesmo. É coisa do. Esse dia, filho, mandaram lá. É da Dilma, isso aí. É da Dilma. Mandaram lá, filho, eu não sei se é verdade. É. Que folha de limão, cura câncer de próstata. É, deve curar eu mesmo. Eu tô fazendo pro teu pai tomar. Eu não tô vendo porque eu não tenho. Ele não tem, mas se um dia ele tiver, já tá curado, filho. Já, deixar precavido. Verdade. Tá certo, mãe, tá certo. Bom, mandaram lá, deve ser verdade. Nessa, o Vinícius volta, né, já deixou a geladeira, já voltou, já desceu do carro, já com a latinha na mão. E ele já vai falar com o seu Guilherme pra eles arrumar tudo no carro e tal, arrumar. Ô, seu Guilherme, tá tudo pronto já. Deixou a geladeira? Real. Só falta agora a gente colocar as crianças no carro e se embora pra praia. Você já a tá geladeira pronto? Tá segura com o Nego Nerso? Tá lá, ele já tá trabalhando. Ele disse que em 3 dias ele já arruma essa geladeira. 150 no tanque, então? 150. Depois você vai ter que pagar o Nego Nerso também. Ele falou que vai fazer o precinho, camarada. Ah, meu Deus. Mas minha economia acabou. Isso. Minha economia já acabou. Os 150 reais que eu tive virou gasolina. Mas o dinheiro que você me deu foi só pra abastecer o carro. Você não me deu dinheiro pra arrumar a geladeira. Ah, eu vou conversar com você. Eu tô sendo honesto com o senhor. A gente tem que conversar isso direitinho. Porque o Lego Lesso, ele trabalha barato, mas não é de graça também. Ô, Vinícius, mas... O Igor tá incorporando bem. Ele é ele. Já era. Já virou. Tá fazendo frases de Vinícius. Ô Vinícius, mas aí vai me pagar lá na praia. Me paga na praia, quando a gente voltar da praia eu já vou ter 150 de volta. Aí eu posso pagar o Nego Nerso. Ah, vamos ver isso aí. A gente conversa direitinho no caminho. Porque chegando lá a gente tem que ter os custos. A gente tem que comprar água mineral, porque não pode vir água do cano da rua. É, né? Como que não? Porque a água da praia é água saloba. Ah, eu não sei. Aí a gente não pode cozinhar com aquela água. Isso é verdade, pai. Isso é verdade. Tá bom, eu vou pensar nisso. Eu vou perguntar pros meus amigos lá em Santos como é que tá a questão da água lá. Vamos pro carro, então? Vamos pro carro. Já, cadê os meninos? Cadê os meninos? Ô, Juninho. Pera que eu vou no banheiro. Cadê? Vai no banheiro. Vai agora, mãe, porque na viagem fica ruim. Eu não sei o que tá acontecendo com a minha bexiga, filho. A mãe tá ficando velha, a bexiga da mãe não tá funcionando mais. Vai lá no banheiro rapidinho. Eu vou só um pouquinho, tá bom? E pega a minha rede, que eu não sei onde que a mãe guarda as coisas, ela sempre esconde a minha rede. Que rede? Tô procurando minha rede no encontro. Guilherme? A rede que eu vou levar pra praia. Você usa essa rede tem ano, Guilherme. Ô, Chiro, eu tô esperando lá pra de fora, deixa eu decidir isso aí. Tá bom. Tem que encontrar minha rede, porque eu nunca encontro minha rede. Cadê os meninos? Você não usa? Como é que você vai achar desde 92. A coisa que você usa? Desde 92 que eu não encontro essa rede. Como que você vai achar a coisa que você não usa, Guilherme? Eu acho que essa rede os ratos já comeu tudo. Você larga em qualquer lugar. Você larga em qualquer lugar. Larga a mão de rede. Bom, a mãe volta do banheiro, né? Com a rede segurando a rede. Coloca tudo no carro, as crianças, tudo. Ligou o carro, começou a andar, foi pra estrada. Mas pera aí! Por que que não vou levar a rede se lá não arrebentou um lado da rede? Tá no parafuso. Falaram que pode botar no colchão de Flávio. Eu não vou levar. Ô, Shirley, não fala nada pro teu pai, mas eu não vou levar essa rede. Não vai levar. É desaforo. O papai vai ficar bravo. Meu filho, fique bravo lá. É dois trabalhos. Vai ficar bravo, vai almoçar. Tá bom. Não, sem rei. Mas não conta pra ele. Não fala. Ele vai esquecer. Deixa ele. Fala que tá na tua bolsa. Vai nem lembrar. Ele vai estar bêbado lá. Vai. Cadê o Vinícius? Vinícius? Oi. Vinícius, para de beber, Vinícius. Você vai dirigir, não, Vinícius? Não, mas mãe, o Vinícius, ele dirige melhor quando ele bebe. É sério? Pode perguntar pra Chico. Pode perguntar pra Chico. É verdade. Às vezes vai sobe pra balada. Mas por que ano passado você bateu o carro e você tá, disse que você tá bêbado? Aquele dia foi o dia que eu menos bebi na minha vida. Ah, filho do céu. Eu fiquei tão preocupado aquele dia. Falaram que você tá bêbado. Brigando no bar. Pode confiar. O dono do bar toda vez pode, que eu vou não lá. Pode deixar a mãe nervosa, deixou a mãe nervosa, ela começa a perder ponto de pressão, hein? Isso é importante, hein? A mãe nervosa perde ponto de pressão, começa a ficar com a pressão alta e dá problema. Tem ponto na pressão da mãe. Tem ponto na pressão da mãe também. Quer ter um comentário ali? Joga uns dados pra conseguir colocar o quê? Tudo no porta-malas. Ah, isso é bom. Isso é uma boa jogada. Qual que é o número do dado aí? Vamos jogar um D20 e ver se D20. Cabe tudo. E aí como é que eu sei se cabe tudo? É quando dá é, quanto? É porque aí eu que vou falar. Ah, tá. Aí eu só já mexe. Sei de cabeça de, ah. de tal a tal número deu, tal a tal número não deu. Ah, entendi. Então tá bom. Então o Vinícius e o Guilherme estão começando a colocar as coisas no porta-mala. Ô, seu Guilherme, aqui no meu porta-mala já tem a caixinha de isopor que eu trouxe e já tem, e já tem o saco de pão que a gente vai comendo no caminho. O que, que a gente vai levar mais aí do senhor? Tem que levar minha rede. Cadê a minha rede? Eu já coloquei na bolsa da Shirley, tá tudo lá. Tá na bolsa da Shirley? Tá na bolsa da Shirley. Então tá bom. Ó, a mochila do Wellington Júnior tá ali no banco da frente, ele vai levar no colo, tem a mochila da Shirley também. Bota na mochila da Shirley, é o meu remédio da pressão. Tem que tomar duas vezes ao dia. Remédio, beleza. Aí tem a minha bolsa aqui, minha mochila, tem que ter espaço pra mochila do senhor. Tem que falar pra Shirley, a Shirley leva muita mala. Shirley, você não precisa levar três malas, mas Shirley. Tem os cosméticos, mãe. Que os cosméticos, tem filho? Tem Avon, tem Jequiti, tem tudo que eu comprei aqui. Eu comprei você essa semana. Você não precisa, você já é bonita, filha. Ai, obrigado. Convence ela, mulher. Rola o dado aí, rola o dado aí. Essa aí quer levar secador. Pra ver se vai caber tudo. Essa aí quer levar chapinha. Eu rolo, rolo. Guilherme rodou. Rodou e deu 20. Deu 20, olha aí. Coube tudo. Vou levar rede pra caralho pra essa praia. Vou abrir uma loja de rede nessa casa. Entrou, tá tudo no carro. Vou pegar uns comentários aqui de coisas que estão dentro do carro agora. Vocês podem comentar aqui no YouTube. E coisas pra gente não deixar de levar na viagem aí pra praia. Vamos ver se vai caber tudo. Vamos, a gente vai ler aqui. Vamos ver, porque vai caber tudo nesse carro mesmo, então? Não, já tá cheio, deu já. Deu 20, já coube tudo, entrou até a geladeira no porta-mala. Não, a geladeira tá comigo. A geladeira já foi. 20, a rede vai. Já foi a rede. Já foi. Eu vou levar o sofá, se eu tirei 20 do dado, eu vou levar o sofá. Você colocar o sofá, pode levar. Eu tô levando o sofá. Maconha. Maconha, os caras querem levar maconha no porta-mala. O espeto, boa. Tô levando o espeto, tô levando o sofá. Ó, televisão, falaram aqui. Boa. O cachorro. Carroxo, o cara escreveu carroxo, mas tudo bem. É, mas é nervosismo. É, tá bem rápido. Frango. Ah, mamãe. A mãe fez, Eu já tô levando já, filho, não esquenta a cabeça. Caixa de ovo. O Cleiton Rasta. Cleiton Rasta? Eu quero levar o Cleiton Rasta no porta-mala. Bota o CD dele. CD do Cleiton Rasta. Tá bom, essa viagem tá boa. É cabeça de gelo. Bom, beleza, vocês estão na estrada agora, tocando o Cleiton Rasta de fundo. Cabeça de gelo. Cabeça de gelo. E estão indo, estão andando, já estão... Para, Vinícius, eu preciso ir no banheiro, Vinícius. Mas roda, já, mãe. Eu tô com a bexiga ruim, filho, eu já falei, Vinícius. Roda um D20 aí, mãe, roda. Pra ver se vai. Deu 4, não vai, segura aí. Segura um pouco aí. Olha, a gente, depois do pedágio ali, já tem um posto, a gente para ali. Filho, eu não vou aguentar, filho. Aí, não, só mais uns 4 quilômetros. Você para pra mim. 20 minutinhos a gente chega lá. Ai, meu Deus do céu, eu não devia ter tomado aquele copo d'água que eu saí de casa. Para o carro, Vinícius. Por que você quer que eu pare o carro? Para o carro, para tudo. Por que você quer que eu pare? Esqueci minha maquiagem. Ah, não. Para, esqueci minha maquiagem. Eu não acredito, Shirley. Desse jeito voltar. A gente chega amanhã. Ué. Então, a gente já tá quase na metade do caminho. Falta só uns 40 quilômetros. Ah, não, Shirley. Vai voltar? Mas tem uma você, não consegue, você não consegue comprar na conveniência do posto quando a gente já parar? É muito caro. Quanto que é? R$150. R$150? Não, R$150. Não me fala em dinheiro mais que eu. Você tem, pai, pra me emprestar? Não, tem. Não tem mais dinheiro. Acabou o dinheiro. Shirley, tem que parar de tomar esses hormônios, Shirley. Tua voz tá mudando. Tá ficando ruim de conviver já desse jeito. Tem que parar de tomar esses negócios. Chile, eu acho que bem conversadinho a gente consegue vender o step do carro, mas a gente consegue pelo menos os R$50 só. Se o seu Guilherme ajudar com mais 100, a gente compra na conveniência. Não, eu não tenho mais dinheiro. Pai. Eu não tenho, eu usei toda a minha economia, usei pra gasolina desse carro, vocês querem gastar mais ainda voltando. Mais 150, pai. Não tem mais dinheiro. Por favor, pai. Tua voz já tá pedindo, nunca te peço nada, não, pai. Não tem dinheiro, mas, pai, eu nunca peço nada, por favor. Tá bom. Vamos comprar lá. Eu tenho 100. 100. Vai parar. Só tem 100. Tá, 100. 100 dá. Anota quanto que o seu Guilherme vai gastando. É. Anota aí, seu Guilherme. Anota aí, seu Guilherme. Faz um. 100 dá, então no próximo posto você para, a mãe vai no banheiro e eu compro a maquiagem. Isso. Ih, eu preciso ir no banheiro, filho. Ok, estamos passando pedágio aqui, seu Guilherme, se já puder adiantar pelo menos mais 2,50. Calma, é que você ainda não tá passando no pedágio, não. Você tá chegando na Salim Faramaluf. Você ainda tá em São Paulo ainda. Você falou que tava na metade do caminho, Vinícius. Eu já tô louco pra ir no banheiro. E aí, Vinícius? Mas nem saímos na estrada. Você é na estrada ainda, Vinícius? Tamo na estrada, fica calmo. Fica calmo que já a gente... Perde tudo aqui do lado, Vinícius. O que é isso? A gente... Tá na estrada, não e tá. E aí você tá dirigindo. Você ouve a sirene atrás de você. Ah, oh, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, o que que é isso? Seu Guilherme, segura a latinha aqui pra mim. Essa viagem recém começou, eu já gastei R$250. Pega, e ainda vem a polícia agora. Se tiver multa, eu tô fudido. Segura a latinha, velho. Coloca aí no pé, policial, vem. Fala que você tá tomando. Eu vou dar uma encostadinha aqui rapidinho. Encostou o carro. Mas se você quiser, aproveita que ali atrás tem uma placa. Você pode correr rapidinho lá enquanto eu converso com o senhor policial. Ah, minha pressão tá subindo já. Amor, aqui entre nós aqui. Oxi. Você trouxe aí. Tá com tóxico no carro ou não tá? Eu olha, no porta-mala pode ter alguma coisa. Pode ter. Pode ter. Embaixo da rede do seu pai. Só que eu acho que ele não vai procurar nada, não. Vou conversar com o policial. Bom, o policial bateu na janela, né? Você abriu, opa, abriu o vidro do corcel na manivela. Aqui. E aí o policial, ele é alto, meio gordinho assim, né? Já tá com a mão na arma, porque ele viu um corcel com 8 pessoas dentro e um cachorro cheio de coisa dentro. Ai, venando. Espeto saindo. Abaixa o som aí, Vinícius. Ele vai achar que você é maconheiro. Ele vai achar que você é maconheiro, que aqui não é a família direita. Não usa essas coisas, não. Aí o seu Guilherme olhou, ele reparou assim de canto, e ele viu que a identificação do policial, né, ele reconheceu, ele viu um nome que ele reconhece. Opa! Era o Sargento Caculé. Ô, Sargento Caculé, grande amigo. Você fica na sua. Grande amigo. Você só reparou. Ok. E ele bateu no vidro, olhou pro Vinícius, viu que ele, né, já tá meio... O olhinho meio fechado, aquela carinha... O documento do veículo, por favor. Ô, senhor oficial, é claro. Ô, seu Guilherme, você alcança aí no porta-luva a carteira do carro? Opa, muito obrigado, toma aqui, senhor oficial. Aí o policial foi até o carro, voltou e falou, então, olhando aqui o IPVA parece que não tá pago, né, querido? Ô, mas eu paguei ontem antes de começar a viagem, senhor policial. Ele pagou mesmo, que eu vi ele pagando. A gente pagou ficou... Hoje. Pagou, eu vi. Não foi, Chile, a gente ficou 45 minutos na fila. Mais, até mais. Deu dar pagaram problema hoje, no, né, site toda hora lá, dá problema no site, mas ele pagou. Toda hora, o comprovante tá aí, gente. Aí já. Ih, né? Eu acho que a gente deixou em casa, hein, Chile. Será que você esqueceu? Eu acho que ficou lá no seu estojo de maquiagem. Só esquece a cabeça porque tá presa no corpo. Desce do carro, por favor, Vinícius. Opa, mas... Mas ele não fez nada. Ai, meu Deus, por quê? Mas, seu policial, ele não fez nada. Ele pagou. Ele fez nada, agora. É só pra gente conferir aqui. Mas eu vi. Não vale a minha palavra? Tem a lanterna. Você tá meio exaltado, senhor? Não tô, não. Mas é que eu fico bravo com injustiça, né? Só porque o Vinícius é trabalhador... Coitado, Vinícius, é tão bonzinho. Tem cheio de bandido por aí, você vai parar com o trabalhador. É verdade, Shirley, é verdade. Tá cheio de bandido solto aí, seu Juan. Calma. Vamos deixar ele fazer o trabalho dele. Aí minha pressão. Porque aí você deixa o oficial aqui revoltado, aí ele vai ter motivo pra deixar a gente parar. Seu Guilherme não pode conversar com o Caculé? Ainda não. Ah, tá bom. Eu queria saber porque você tá dirigindo descalço. Então, seu oficial, aqui a gente tá indo pra praia e pela lei de trânsito não pode dirigir de chinelo. Quando chegar lá na praia, eu vou colocar o chinelo e ficar confortável. Agora eu vou dirigir descalço, porque aí eu tô dentro das leis, tô dentro dos conformes. Essa lanterna aqui que tá meio apagada, o que, que é essa lanterna aqui de trás? Meio apagada, mas tá de dia. Como? Não, tá de dia, são 7 horas da noite, tá de dia onde? O dia começa a anoitecer, 8h30. Tá funcionando? Caralho, verão! Eu vou ligar a seta aqui pro senhor ver. Aí a seta tá funcionando. Tá, mas não é a seta que eu tô falando, é o farol. Você tá embriagado, querido? Rola um D20 aí pra ver se você consegue convencer Cara, você tirou 19. Esses dados são negociados. Agora vai a lábia, hein? Agora é soltar a lábia. É a lábia do Vini. O Caculete puxou pro lado ali, puxou um pouquinho mais pro canto pra querer fazer o bafômetro. Bafômetro. Ô, seu guarda, então. Eu queria conversar com o senhor, é porque a gente tá indo pra praia, um negócio meio família. Faz tempo que a gente não reúne o pessoal. Faz tempo que a gente não reúne o pessoal aqui. E como é que fica aí pra gente ser liberado? Como assim, pra ser liberado? Você tem que fazer o bafômetro aqui. E aí a gente vê, pois, né? Pois é, mas eu não confio nesses equipamentos modernos. Eu acho que eles vão. A gente pode te encaminhar pra delegacia? O senhor não quer tomar um cafezinho ali no posto, a gente conversar com calma. ficar mais tranquilo. Um cafezinho, como assim? Um cafezinho, deixa eu chamar o seu Guilherme aqui. A gente conversa entre homens, entre adultos, e a gente chega a uma conclusão que leva todo mundo a ficar bem. Claro. Ô, seu Guilherme, vem aqui rapidinho, me ajuda aqui a conversar com o seu guarda. A pressão tá subindo já. Fico nervoso com esse negócio. Aí agora você realmente reconhece o Caculé. Perfeito. O Caculé, ele lembra de mim? Ele pode ser que lembre. Ah, ok. Ô, Sargento Caculé. Você não lembra de mim, de Santos? Seu Guilherme que veio do Ceará? Rapaz. A gente tomava uma Itaipava. Claro. Eu era segurança lá. Claro. No Porto. Claro, tá seu... então, opa, pois é. Mas você se conhece? Só um minutinho. Felicidade do Vinícius. Só um minutinho, Vinícius, okay, né? Não, eu vou deixar o senhor conversar, eu vou não, lá acalmar fica, minha fica, mulher. Fica que aqui. Ela ficou nervosa. Fica aqui perto da gente. Ah, tá bom, vou ficar aqui então. Já vou adiantar na papelada pra fazer o bafômetro. Ô, Caculé, a gente tá vindo. Sargento. Desculpa, Sargento Caculé. Tá. A gente tá vindo aí de casa, a gente reuniu a família desde 92 que a gente não ia pra praia. E eu já gastei R$250 de gasolina. E a gente tá no meio do caminho. Nem chegou ainda. A gente tá no meio do caminho, eu já gastei R$250 de gasolina. E eu tô achando que esse Vinícius não vai me pagar os 150 que eu emprestei no começo da história. Ah, então ele, achando... ele ainda é ladrão, ainda ele te rouba. Não, ainda não, ele pode não é fazer ladrão, alguma ele coisa é, agora. Um trabalhador. Eu sou trabalhador. Ele é esforçado, mas não tá fácil o Brasil, a Dilma aí. Não, todo não, mundo dá, desempregado. Não dá pra contar a quantidade de muro que eu já levantei nessa vida. Não dá. Entendi. E aí, sargento, se a gente puder seguir viagem, pode... aí deve ter ainda uns R$80 de gasolina. A gente pode resolver aí de alguma forma, né? Ah, é? É, sempre qual, tem. Qual que seria a forma? A gente tem uma Itaipava geladinha aqui, que tá fechadinha. Cerveja pro policial. Tá fechadinha, você pode levar e tomar em casa, tenho certeza que você tem uma família. O policial pegou o caderninho que ele tem, deixou o caderninho de anotar multa, deixou assim em cima do carro aberto. Tá. E aí ele falou, bom, eu vou só até ali dentro. E eu já vi que tomei no cu com mais R$100. E vamos ver aí, né, o que dá pra fazer aí, tá bom? Eu vou tá só bom. Ali. Ô, seu Guilherme, a gente precisa conversar isso aí. Esse guarda não parece que conhece sim ou não. Ele lembra, não. Conhece o Sargento Caculé, amigo do Paulo Preto lá de Santos. Ah, mas eu acho que não conhece não, porque ele deixou esse caderninho aqui e ele quer que a gente dê um valorzinho pra liberar. Então, se o senhor puder me ajudar, eu tenho Vinícius, aqui... Eu tô sem dinheiro, Vinícius. Já gastei R$250. Deixa eu ver nos meus bolsos aqui, ó. Eu tenho R$5, seu Guilherme. Se você me ajudar com pelo menos mais 100, talvez ele libere. Talvez ele libere. Eu vou pegar essa caneta e vou deixar aqui 105, tá bom? Porque senão a multa vai ser mais cara. Caralho, Vinícius. Por que eu vou tomar multa por causa da lanterna queimada? Porque eu tô bêbado? Porque o carro tá lotado? Vai passar de 2.000 contos, não vai dar pra eu pagar tudo isso. É, tá certo. Eu tenho R$20 aqui. Como? Eu tenho um trocadinho aqui, filho. Ah, não, mãe, você... mãe, o pai tem. Você tem? O pai tá escondendo, o pai tem. O Guilherme tem mesmo, ele não fala, mas ele tem. Eu guardado. Só tenho R$20. Eu só tem, tenho R$20. Você tem mais? Seduzir o guarda. Ah, achei. Uma opção. Eu posso tentar seduzir o guarda? Vai saber. Chile. Aproveita que tá o guarda só lá, vai lá dar uma conversadinha com ele. Enquanto eu tento convencer o teu pai aqui a dar um pouquinho mais de dinheiro pra gente ser liberado. Tá bom, eu botei aumentei o decote aqui. Tá, tá. Né? Subi um pouco a saia. Tá. Né? Print, como é que é o nome? Animal print de onça. Oncinha. Aí eu vou lá no guarda. Tá, o guarda tá dentro do carro, sentado lá, olhando, esperando. Oi, seu guarda, tudo bom? Tudo bom. Sou a Shirley. Oi, Shirley. Eu sou conhecida do Vinícius. Sou conhecida dele, né? A gente é muito amigo. Ah, vocês são amigos? Somos muito amigo. Entendi. Faz tempo que a gente é amigo e tudo mais. E eu queria muito ir pra praia. Tô vendo que tá complicada a situação e tudo mais. Tá ruim, né? Será que não tem começo como... Começo de ano, né? Carnaval. Será que eu tô fazendo um carinho agora na cabeça. Tá. Não precisa como... fazer de verdade. Ah, desculpa. É, não é tão assim. Não vamos tão longe. Não precisa ir tão longe. Ah, desculpa. Tá. Eu queria saber se não tem como agilizar aí, né? Essa situação... Depende, eu tô esperando ali o Vinícius aí, o seu Guilherme. Mas você malha na academia da polícia? Ah, eu malho, né? Ah, então dá pra perceber. Joga um seduction aí, um D20. Um D20? Joga um D20, vamos ver. 19! Seduziu só de falar com a voz de travesti. Polícia. Tá vendo que você polícia, malha, né? Você toma essas coisas de whey, essas coisas aí? Eu tomo whey também. Dá pra ver. E braço forte. Você anda com arma? Eu ando, tô armado aqui. Você pode mostrar essa arma pra mim? Mas qual que você quer ver? O caculé da zoeira, hein? Eu quero ver a maior que você tiver. A maior que tiver, vem. Ou você é da zoeira, Shirley? Caculé da zoeira, eu conheci de longa data. Não, eu acho que eu sou um pouco. Às vezes eu sou. Hoje eu tô. Faz o seguinte, então, pra mim, pede pra você me dar seu zap. Que aí você, quando você estiver voltando, pode eu tô ser. Por aqui sempre. Você deixa o caderninho aqui. Ali, eu vou escrever no caderninho ali, pode ser? Tá bom, pode ir lá. Pode ir lá, avisa eles. Vou lá escrever, então. Que eu já vou pegar o... Escrever aqui no caderninho. Oxe, o que você tá escrevendo aí no caderninho, Chico? Não, isso aqui é... Ele pediu a placa do carro. Ah, ele não viu a placa do carro. Ele tá com problema de visão também. Ah, tudo bem, então. ô, seu Guilherme, vocês não estão ajudando muito? Entra ali no carro, você também, mãe. Eu vou conversar aqui com o guarda. Não precisa. Não, Vinícius. Vai pro carro, deixa que eu resolvo isso aí. Ah, você resolve, tá bom. Eu resolvo que eu tenho amizade já. Eu faço amizade fácil. Tá bom. Eu vou ali cuidar. Ah, eu faço amizade fácil. tá bom, vou entrar aqui. Então, aqui, ó. Tá aqui, ó. Pegou. Tá aqui o número, né? Ah, tá e bom. E aí a gente combina aí um dia, né? Que você tiver. Certo. Bobeira, quiser ir tomar uma taipava. Vamos. Combina aí, vamos, né? Como conversar, também então. Não tiver esse povo todo aí no carro, aí, né? um negócio mais a sós, né? O policial tirou e jogou a mão pra fora assim da janela e tá passando na sua perna. Ah, tudo bem. Não tem problema. Bom, tá favorável. Como é que tá, galera? O retrovisor tá quebrado mesmo? Vinícius vai ver. Bom, então beleza. Combinado? Tá bom, né? Se cuida, viu, linda? Depois a gente, semana que vem a gente combina. Tá bom, então. Passa aqui. Passo também. Bom, beleza. Conseguiram fugir, graças a Deus. Entrou no carro, liga o carro e vai embora. Vinícius! Quem vai parar pra mim no banheiro? Você quer que eu mijasse da placa ali, Vinícius? Não dá, Vinícius. Eu sou a senhora de respeito. Rola o D20 aí, mãe. Rola, por favor. Caralho, deu 20. Vai tomar no cu. Vamos mijar! Tá bom. Eu vou parar nessa conveniência aqui do Ipiranga, aí a gente para. Mas aqui. Mas esse é um Bob's, Vinícius. No Bob's, tem banheiro no Bob's? Eu já te falei que eu tô meio ruim da vista. Então assim, ó, deixa as crianças no carro, porque se eles verem fast food, eles ficam loucos. Vai querer brinquedo, vai querer comida. Tirou 20, a mãe mijou rapidinho. Aí a mãe foi. Já foi, mijou, voltou. Foi, já. Mijou. Voltou até com o papel preso ainda, né? Ela voltou com um rolinho de papel higiênico guardado pra viagem. Escondeu no sutiã? Escondeu dentro do sutiã já. Papel higiênico na viagem. Finalmente vocês entraram na Imigrantes. Entrou na Imigrantes, seu Guilherme já começa a reclamar que se tivesse ido pela Anchieta era melhor. Se tivesse ido pela Anchieta, a gente já tava lá. Ele prefere. Ô, mas eu vi aqui no Waze, seu Guilherme. Que Waze? Tava... Que é esse negócio aí? Eu vi antes de sair de casa. Que é o Waze? O Waze é sair de casa. Pra não gastar o 3G, né? Ah, pra não gastar o 3G. Viu o Waze no Wi-Fi. Olhou um mapinha lá e veio. E a Anchieta, ela tava com... Qual que a gente tem, meu? Pelo Imigrante. E a Anchieta, ela tava vermelho lá, tava muito trânsito, eu resolvi vir por aqui, seu Guilherme. Olha como o Vinícius é inteligente, Guilherme. Bom, e aí? Ele pensa em tudo, impressionante. Nesse caminho, vocês olham pro lado e aí tem um outdoor grande escrito assim, ó, frango assado a 5 km. Para, Vinícius, para tudo! Opa, para. Quem você quer parar? Frango! Você quer frango agora, frango assado, não, frango assado ali, ó. Agora? Mas eu fiz frango, filho. Frango. Não, mas tem um frango assado ali, é conveniente. Ai, para mesmo que eu quero ir no banheiro. Frango assado. Mas vamos parar. Não precisa entrar lá. A mãe trouxe comida. Mas não, mas lá tem um monte, tem mais coisa que comida. Tem um monte de coisa. Não tem só frango, tem muita coisa. Mas não era frango assado, eu também mas fiz frango. Mas tem mais coisa que frango. Vende mais frango. Vai que frango. Tem minhas maquiagens lá que tem que comprar. Você vai comprar a maquiagem do frango? O pão. O pai tá devendo pra mim as maquiagens. Ah, eu não tô devendo nada. Eu tenho R$20 depois daqui, só cheque. Pai, mentira. Você falou que ia me dar 100. Só cheque pré-datado agora. Você falou que... Ah, passa o cheque lá então. A gente nem precisou expor o guarda lá, seu Guilherme. Empresta dinheiro pra sua mulher. Tô com R$20 aqui, filho. Mas para, eu quero ir no banheiro. Ok, eu vou parar aqui então. A gente tá só ali rapidinho. E aí, vocês perceberam que além de frango, né? Um frango assado. Mesmo lugar assim, é uma locadora também. Na frente da loja tem um pônei parado, bonito lá. Tem um pônei, vocês conhecem o dono do lugar. O dono do lugar tá sentadinho, tocando um acordeon. Tocando acordeon? É, vocês conversam com ele e tal. O nome dele é Maicon. Ô, oh, Michael! E o Vinícius já trabalhou com o Michael. O Michael é um empreendedor. Empreendedor. Eu mijei e voltei pro carro comer o meu frango que ninguém quis comer. Só eu tô comendo frango lá. Tá, a mãe tá dentro do carro, tá? A mãe tá dentro eu do carro. Eu tô cegadinho lá. Eu tô procurando as maquiagens lá. Acho que ele quer comprar umas coisas que pra usar na praia. Frango assado. As maquiagens lá. Mas eu conheço o Michael há muito tempo. Ele já deve estar vendendo maquiagem. O cara é um visionário. Ô, Michael, mostra aí pra minha mulher lá da maquiagem, por favor. É, o Michael levou ela lá no fundo da loja, onde tem as maquiagens e tal, não sei o quê. Tudo bonito. Quem me levou? O Michael. O Michael levou a Shirley? O próprio dono. Mas essa é minha filha também. Esse cliente especial. Ele viu, ele lembrou do Vinícius. E aí, Michael, você tem maquiagem aqui no frango assado? Tem. Que é frango assado, tu não acha que só vende frango, né? Não. É típica piada da vagabunda. Você vai querer seduzir o Michael também? Não, é isso? Sei, pra tentar ganhar um. Vamos ver aí o que rola. Então vamos rodar um dado aqui pra ver se você seduz ele. Se der 20, eu paro. Deu 12. 12. 12 você se fodeu. Não, não, alguém falou ali que para no frango assado pra comprar maquiagem de galinha. Shirley quis parar. Aí ele mandou, né, mostrou pra vocês as maquiagens e tal. Tem maquiagem mesmo? Tem. Tem a maquiagem, tem as coisas pra praia também, a canga. Ah, que tem, pá? Tem canga, tem biquíni. Eu tenho 120 reais pra gastar. Bom. O que dá pra fazer com 120 reais? Tem maquiagem, né? Maquiagem? Tem a maquiagem. A quanto tem... custa a maquiagem? Depende de qual que você quer. Cara, a mais bonita, mais né? Bonita. Porque não deixaram trazer as minhas Jequiti aqui. Tem esses batom aqui de 12. 12? 12 tá, reais. Tá, vou levar. Tem a sombra aqui. Vou levar também. Vou levar. Tem essa canga, olha a canga bonita. Canga, essa aqui. Vou levar essa canga também, custa 50. Canga, eu gosto de canga. Canga, esse biquíni. Você não quer experimentar esse biquíni? Biquíni? Qual o tamanho? É um biquíni. Ah, eu acho que é perfeito pra você. Meu é... O que você acha que é o meu número? Ah, você usa P, né? Você usa pequenininho. Você usa P. Tá bom que ela usa P, meu. Puxou a anca da mãe. Puxou. É P mesmo, né? P, tem, né? É. Tem provador aqui ou não tem, não? Tem ali atrás, tem ali. É só puxar ali a cortininha. Aqui não é, aquele provador aqui é os fundos não, da loja? Não, vamos. Mas não é o fundo Vem. Da loja? Entraram lá dentro os dois, né? Os dois entraram lá, o Vinícius foi comprar mais cerveja. Claro. E o seu Guilherme começou a beber. O seu Guilherme começou a tomar cervejinha. Inclusive, né? Eu aceito se alguém puder me alcançar ali de verdade. Vou pegar ali. Boa. E agora a cerveja de verdade. E aí o seu Guilherme, quando ele começa a beber, certo. Ele começa a perder ponto de lucidez, ele começa a querer dormir. Opa. Então ele fica com sono. Tá bom. Tá? Seu Guilherme, você não vai começar a beber agora e... Pera que eu vou abrir minha taipava agora. Você não vai querer começar a beber agora e querer começar a dormir do meu lado, senão coloca a Chile pra frente... Porque quando um carona tá dormindo, você sabe que o motorista começa a querer dormir também. Eu não durmo. Que isso? Alguém quer frango? A mãe, eu quero convencer alguém a comer meu frango. Eu vou. Ah, tá bom. Eu vou convencer o Vinícius, que o Vinícius. Mãe, é assim mesmo. Se ninguém come, fica bravo. É. Cadê a Chile? A Chile tá pro fundo. Chile tá lá com o Marco. A Chile tá lá no fundo. Tá, eu vou tentar convencer o Vinícius. Eu vou rolar o dado. Eu quero convencer o Vinícius a comer meu frango. Tá bom. Deu quanto? Vai aí que eu vou te falar. Vinícius! Ô, mas fala. Foi a trabalheira fazer o frango, Vinícius. Eu fiz do jeito que você gosta, com bastante alho. Tá bem temperadinho, Vinícius. Não precisa gastar dinheiro lá no frango assado. Eu tenho frango aqui, Vinícius. Mas eu acabei de comprar uma cerveja e comi os Snickers. Comi o quê? Os Snickers. Que é isso? Esse Vinícius tá muito moderno. É aquele chocolatinho que vem no posto. Comendo doce, mano. Come o salgadinho, o franguinho. Você não vai aguentar ficar dirigindo tanto tempo sem... Você vai comer, Vinícius. E você tá bebendo, eu vi você tomando uma Vinícius, cerveja. Você já tá perdendo muito ponto de fala. Você já tá no momento do... Então fala o seguinte. Você come um pedaço do peito, que aí eu vou comer no caminho. Eu não vou comer agora, porque senão eu vou ficar com as mãos lambuzadas agora, eu vou ter que ir lá lavar. Mas só lavar, Vinícius. Aqui eu empresto meu leite, eu trouxe um pano de prato pra você, é só limpar no pano. Compre um pedacinho da coxinha. Então me dá esse pano de prato, eu coloco no ombro. Quando tiver sol também, eu seco o sol da testa. Aí vai pra limpar a mão, Vinícius, que nojo. Mas eu já vou limpar a mão com frango, você vai lavar a coxinha. Come a coxinha, come a coxinha. Ok, me dá uma coxinha, eu vou comer. Come a coxinha. Eu vou comer a coxinha. Pronto, ah, que bom. Cadê a minha filha? Ah, a Chile foi lá pra dentro com o Maico. O Maico trabalhou comigo uns 15 anos. O Maico, meu antigo chefe. Teu chefe? Ele conhece a Chile. A mãe fica nervosa e já entra dentro do frango gritando. Eu vou atrás da filha, porque não tem given. Está ficando tarde, está escurecendo, vai dar neblina. Eu vou ficar aqui com o seu Guilherme. Eu vou ficar aqui com o seu Guilherme no carro, bebendo, conversando. Toma mais taipá, Vinícius. Aí não bebe muito. Você vai lá e chama. Nossa, Vinícius. Então, fala que a gente já tá saindo. Não deixa o Guilherme beber muito, Vinícius. O Guilherme, ele bebe, ele dorme. É o remédio, Vinícius. Ele não era assim quando era mais novo. Ele bebia, ele era um furacão. Agora ele bebe, ele dorme. Não durmo nada. Parece um nome, é dito e fé. Eu vou lá. Vou lá chamar a Fia. É, chama. Eu vou tirar na loja. Fia! Nossa senhora. Aí. A Shirley ouviu lá de dentro, lá. Tava lá experimentando. Na hora ela ouviu o grito. Pera aí, mãe. Não sei mais a voz. Da hora é uma voz minha, eu tô perdendo a voz. Pera aí, mãe, calma aí, eu tô me ajeitando aqui. Fih, vai logo, Fih, tá ficando tarde, tá escurecendo. Tô usando um batom aqui na boca. Que batom? Um batomzinho aqui. Eu já falei que eu trouxe batom, você vai gastar não, o dinheiro. Não, esse aqui é amostra grátis. Você não tem dó do teu pai gastar o dinheiro dele? Não, mas isso aqui vai ser de graça, porque o Michael é amigo do Vinícius. Cadê? Eu quero conhecer o Michael! Não, o Michael tá desorientado agora, não pode. Ô, filha, então vamos, filha, vamos. Aí, foram pro carro. Deixa eu só dar um tchau pro Michael, rapidinho ali. Fala que eu mandei um abraço pro Michael. Tá bom, ó, Michael. Fala que eu escuto falar muito bem dele, que diz que ele é muito bonzinho, honesto. Aí eu falo, deixa eu ir ali. Ô, Michael. Eu deixei meu zap aí anotado no caderninho ali, ó. Uhum. Depois, Michael? Uhum. Nossa, Michael. Michael tá cansado. Experimentou muito, muito biquíni. Você tem uma caneta aí, Michael? Tem, tem. Essa aqui é a caneta. Vem. Eu vou anotar aqui, ó. Aqui no seu ombro. Nossa senhora. O meu zap. E, ó, já que você me deu esse batom aqui, ó. Vou passar aqui, ó. Passou vou até deixar um beijinho aqui pra você não esquecer de mim. Tá. Deixar uma marca de batom aí no seu ombro. Um cheiro, tá, Michael? Na mão. Tchau, tchau. Até a próxima. Vambora, filho. Eu vou só no banheiro rapidinho pra garantir. Vamos, mãe. Vamos. Tá? Vai no banheiro. Vai lá. Eu vou só rapidinho. É melhor ir agora, porque senão atrapalha a viagem. Eu não quero mais parar. Eu acho que agora nós vamos direto. Não, vai lá, mãe. Comprou o Chile. Você tava onde até agora? Eu tava pegando a maquiagem ali. Ela foi comprar maquiagem. Gastou quanto, Chile? Então, pai, o Michael... Você passou meio errado, tá meio borrado aqui no canto do do lado. É que não tinha espelho. Só avisar. Não tinha espelho. Não, usa do carro aqui do lado do seu pai, que o do meu tá quebrado. Tá quebrado esse retrovisor aqui, mãe? Tá quebrado do meu lado, do seu pai tá funcionando. Ah, não, chama de Michael, desculpa. Ai, filho da mãe. É que eu agora tô confundindo as coisas. Momento de tensão, gás. Você passou muito tempo com o Michael. É, tava conversando com o Michael. Eu compreendo. Tava ali conversando com ele. Vamos. A mãe foi no banheiro, já vamos embora. As crianças estão bem aqui no carro? Como é que as crianças estão quietinhas, né? Ah, o Julinho tá dormindo. Ah, o Wellington Júnior é muito, muito, muito... O Wellington Júnior, ele... É só que uma coisa que eu acho engraçado, Vinícius. Que não tem nenhum Wellington na família e o Wellington se chama Wellington Júnior. Sim. Verdade. Caralho. Como é que ele... Seu nome é Vinícius, ele é Wellington Júnior, tem alguma coisa errada. Ninguém nunca reparou. É engraçado isso, né, Vinícius? Tudo bem, sai daí. Ah, cheguei, turma, vambora. Vai, a mãe chegou, vamos lá. E aí, quando coloca, vocês estão preparando pra sair, o seu Guilherme, ele vê um negócio na estrada. Presta atenção que você tá vendo um negócio na estrada. Sim, tô vendo. Ele devia estar dormindo. Você não sabe, você tá meio já com sono, né? Já tomou duas latinhas, já tá meio baleado. Duas latinhas, tá. E aí você olha assim, e quando... Você acha que é um cachorro que tá na estrada. Ou o cachorro na estrada ali. Aí você vê direito, não é um cachorro, é uma cabra. Ih, caralho. É uma cabra e aí... Ô, Vinícius, toma cuidado com a cabra atravessando a rua. Só que aí você quer pegar, quer falar... essa cabra aí na rua, vamos pegar pra fazer um churrasco. Para o carro, Vinícius. Ô, mas por que? Para o carro, vamos pegar essa cabra aí. Você vai querer pegar essa cabra? Por que, vamos pegar essa cabra. Ô, a cabra, deixa ela pastar, seu Guilherme. Não, vamos levar essa cabra pra casa na praia. É a cabraia. É a cabraia? É a cabraia, é a cabraia. Essa cabra é famosa, vamos levar essa cabra que eu vou adotar ela. Você quer mesmo que eu... Você quer que eu... Eu quero ter uma cabra. Você quer que eu pare o carro mesmo? Eu quero ter uma cabra, a cabra vai, vai brigar com o cachorro que tá estragando meu sofá. Deixa eu falar pro seu... Então, ó, cabra, filho. O estofado do carro eu acabei de trocar, eu paguei R$350 pra trocar o estofado. Não, mas você vai querer colocar a cabra aqui dentro, ela vai acabar com o estofado. Eu vou ter que cobrar pelo menos 150 do senhor, você sabe que não dá pra deixar... Você sabe que não dá pra deixar caprino dentro do carro. Caprino? Você sabe que não dá. Não, mas essa cabra aí, eu ouvi falar que ela é muito bem educada. Ela vai comer todo estofado. Vocês não vão querer levar uma cabra pra viagem. Jogo essa dado, cabra, jogo dado. Jogo dado. Jogo dado aí. Vamos ver. Peraí, mas se dá bastante, vai? O Brian tirou 11. E o Vinícius? O Vinícius... 5. Vou levar a cabra e não vou pagar nada. Você vai botar essa cabra? Tirou 20 em arrumar o porta-mala, você coloca bota ela lá. Bota a cabra no porta-mala. Ok, ficou mal. Mas, se essa cabra morrer, a gente vai fazer uma churrascada. É bom carne de cabra, eu não comi, Vinícius. Vinícius, tá cara a carne, eu só compro carne de frango agora. Eu sempre quis comer um churrasquinho diferente. Vai comer cabra agora. Bom, aí, como é carnaval, vocês estão parados no trânsito. Ah. Rolou aquele momento, né? Para tudo. E tá chegando o pedágio. E aí você vê o pedágio, Vinícius. Tem banheiro no pedágio? Não quero falar nada não, mas o pedágio de São Paulo pra Santos é R$25, viu? É caro. R$25? É caro. Seu Guilherme, você viu aquela placa? Que placa, Vinícius? Que placa é essa? Você não viu? Você tava quase dormindo. Que foi? Eu tava até acostumado aqui. Seu Guilherme, inacreditável, esse governo tá roubando nós. Esse governo é corrupto demais. O senhor consegue me emprestar R$25? R$25? É pra pagar que é R$25? Seu Guilherme. Isso aí é pra pagar as contas da Dilma. Isso aí não tem pedaço. Isso aí é pra pagar a Itaipava da Dilma. A Dilma quer tomar uma Itaipava lá. Pega o dinheiro da gente pra isso. Não é possível. Seu Guilherme. Se você não me emprestar R$25 agora, a gente vai ficar parado no pedágio e a gente vai ter que fazer o bloco do pedágio. Mas, pai, a gente tá com uma cabra no carro, não pode parar, não. Aceita cheque? No pedágio aceita cheque? Não. Eu acho que bem conversadinho, acho que eu aceito. Eu só tenho R$20. Eu tenho 5 no bolso, me empresta esses R$20 então, tá bom. Aí toma a gente aí, fecha os R$20. Conseguiram passar e tal. E aí vocês começaram a andar, passou o pedágio. Peraí, quanto que o seu Guilherme já gastou? Já? Seu Guilherme já gastou R$270. 270? 250 de gasolina e 20 de pedágio. E aí vocês estão indo, né? Tá indo, de repente, plau! Furou o pneu. Ah, meu Deus. Segura a mãe! Ai, meu Deus, o que foi isso? Breca, Vinícius, breca! Ah, eu vou encostar aqui. Vamos ver o que aconteceu. Agora é o seguinte. Agora a gente roda o dado em 4. E aí, cada um, quem tirar a nota, o menor no dado, é o que vai ter que trocar o pneu. Eu não posso trocar, eu não tenho estrutura mais pra trocar pneu, filho. Eu vou rodar, ó. Esse é quem? Deixa eu rodar. Você. Eu. Ele. Ó, meu deu 3. Não, seu deu 18. Ah, não, meu deu 18. A Shirley tirou 18 pra trocar o vai trocar pneuzinho. Vamos lá, seu Guilherme rodou. 3, tá com sono. Caralho. O sono já não... Nossa, Vinícius 3 também. Opa! E a mãe? E a mãe 18 também. Vou tirar de novo bem. Só os dois. Vinícius... Eu posso ficar dentro do carro enquanto vocês trocam. Vinícius e Guilherme decidindo quem vai... 12, trocar. Shirley. 12. 19 a mãe. Segura a mãe que a mãe vai ter que trocar o pneu. A mãe... Mas vamos chegar no consenso porque ela tem. Eu não posso trocar, filha! A mãe não tem dor nas costas, se eu agachar, eu não consigo levantar mais. Por que você não troca, Vinícius? Mas eu já tô ocupado aqui segurando a cabra, segurando a caixa de isopor, a gente tem que esvaziar o porta-mala pra tirar o step. Eu não vou trocar, não posso, eu não tenho estrutura. O seu Guilherme tá dormindo, acorda o seu marido aí. Eu vou lá e já dou um tapa na cara dele. Que isso, mãe? Vai trocar o pneu, pula o pneu, você tá dentro do carro. Tô tomando minha Itaipava aqui. Tá vendo a polícia? O que o Guilherme faz? O Guilherme ajuda ou não ajuda? Você que sabe, cara. Ah, eu ajudo. Eu ajudo. Não, eu sou pai de família. Eu vou resolver esse negócio. Ajudar. Então, ô, Chile, vem aqui, me ajuda a cuidar do seu Elito, que eu tô segurando a cabra que seu pai trouxe. Esses meninos agora tá dormindo a viagem toda. Agora começou a querer correr na estrada. Qual foi o pneu que furou? Ele já tá querendo multar na cabra e sair correndo. Qual foi o pneu que furou? Qual o pneu que tá furando? Foi o de trás do lado direito. Opa, vamos botar a culpa na minha cabra agora. Vamos botar a culpa na minha cabra, que pesou. Se não tivesse deixado pesado o carro. Tá muito pesado, cara. Kevin's? Se não tivesse deixado tanto peso no porta-malas. Essa cabra aí, essa cabra pesa 30 quilos. 30 quilos. Ah, eu vou trocar, o pneu. Eu vou rodar o dado pra ver se você consegue trocar o pneu. Quem foi essa ideia de pegar a cabra aí? Ah, pergunta pro seu pai. Pergunta pro seu pai. Ai, porque pai, é ele que tava. Não, você, pai. Não, vamos resolver isso aí. Essa cabra aqui. Vamos trocar esse pneu, não? Deixa a cabra no porta-malas. Vai fazer o que com essa cabra? Deixa a cabra, ela vai ser nosso animalzinho de estimação na praia. Que animal de estimação? Já tem cachorro aqui? Ela dá leite, ela dá leite. Não, essa cachorro. Cabra... Olha, o cachorro já tá encrencando com a cabra já. Olha lá. Tá segura, segura, Julinho. Segura o cachorro. Segura. Esse cachorro tá destruindo meu sofá, a cabra não vai fazer. Olha lá, o cachorro cheirando o rabo da cabra já. Deixa o cachorro então. Coisa. Eu perguntei aqui no grupo das minhas amigas falar que leite de cabra é bom. Leite de cabra é bom? É bom. Mas é que nem cosmético? Eu não sei, filha. Por que cosmético, filha? Faz bem pra pele? Você já é bonita, filha. Filha, você tem que parar com isso. Essa nóia. Ah, eu já desisti de convencer a Chile de que ela é bonita. Vinícius, você tem que explicar pra Chile. Eu já desisti de falar. Ela é bonita, velho. Mulher... Quando você conheceu ela tava de maquiagem, Vinícius? Ela não tava de maquiagem. Ela continua espetacular desde aquele dia. Mas tá vendo? Desde aquele dia até hoje. Mas como é que eu ia usar maquiagem, Carnaval de Salvador, no meio do bloco? Não tinha como não, Vinícius. Ah, mas naquele tempo você não precisava se preocupar com o Juninho, por exemplo. É, isso é verdade, né? É. O é que o Wellington Jr. pra mim é o melhor personagem. Como surgiu esse Júnior? Ó, tem que decidir aqui, quem que vai ficar? Acaba o cachorro, os dois não dá não. Tá, eu deixa o cachorro. Ah, consegui pegar. Não, cachorro não, consegui pegar. Consegui pegar o macaco aqui pra levantar o carro. Agora tem que ajudar. Mas tem macaco? Tem um macaco, cachorro na cabra. Tem cachorro agora. Vai pra trás de macaco? Virou zoológico essa família. Chile, você foi meio burrinha com esse negócio de carro. Que você é que você falou? Você foi meio burrinha com esse negócio de carro. É, tá falando que a mulher agora não sabe de carro. Ah, então você tá falando que o macaco é um animal? O macaco é uma alavanca? O macaco não é animal? Desde quando o macaco não é animal? O macaco é uma alavanca. A gente vai levantar. Chile. Chile. Ah, é esse macaco? Esse, ó, aqui, ó. Ai, como eu sou burro. Eu vou ler. Ai, meu Deus, não conta isso pra ninguém, tá? Ai, meu Deus do céu. Tá bom, Chile. Sai da frente, Chile. Deixa eu levantar o carro. Filho, isso não é amarrar a cabra em cima do carro? Tem que trocar o pneu primeiro antes de sair andando, né, gente? Vamos tentar. Não, mas não é a Júlia, faz duas coisas. Eu vou rodar daí, ô, seu Guilherme. Você tem menos 5 de sono que você tá. Menos 5 de sono pra trocar tá o pneu. Já. Apagado. Vai lá, vai ajudar. 12 vou trocar. Menos 5. Vocês que são bons de conta matemática? 12 menos 5, 7. 7. Você vai trocar esse pneu de uma forma muito ruim. Tá. Você consegue trocar, mas você deixa o parafuso meio solto, meio torto. Mas tira antes, sai todo mundo do carro. Sai todos os meninos. Sim, sai todo mundo. Pra... Tá mas você tá onde? Seu Guilherme, só pra você não dizer que eu não faço nada, eu vou levantar o carro aqui com o macaco. Boa. Aí você troca o pneu. Ô, mãe, boa, senta na cabra ali, mãe. Eu vou sentar na cabrinha. Ai, que bichinho bonito, né, o Vinícius, filho? Ele não levanta o carro, ele só encaixa o macaco assim e dá só meia volta. Meia volta e fica olhando. Tá, tô trocando o pneu. Ô, seu Guilherme, mas não é assim que eu aperto o parafuso, seu Guilherme. Seu Guilherme, pega essa outra chave aqui, ó. Essa aqui é a 14. Junta aqui que eu vou tirar a foto pra mandar no grupo da família. É assim que aí eu tiro uma foto e mando pra Marcela. Boa. Ah, só que a foto não vai porque não tem 3G. Joga o dado pra ver se vai a foto ou não. Vamos ver, a mãe sai andando, eu vou sair andando pro meio do mato, assim. Tirou 17. 17? Pegou uns pauzinhos e mandei pra Marcela. Ô, mãe, você tá fazendo xixi aí de novo? Não, eu tô mandando a foto pro Marcela aqui. Mãe, precisa ter vergonha, não pode. Aí eu mando, eu não vou mandar a fotinha com a legenda assim, família feliz. Parado. Tá. Trocaram o pneu. Beleza, trocou o pneu, aquela coisa, vocês colocam, todo mundo volta pro carro, aquela coisa. E aí, e a cabra? A cabra foi continua pra cima, com a gente. Foi pro porta-malas. A cabra continua com a gente. A cabra tá no porta-malas junto com o sofá, o cachorro e a rede. Tá. E as malas também, né? Sim, as tudo malas. Mais. Nossa, Guilherme, você vai ter uma surpresa com essa rede aí. Filho, não fala nada, pelo amor de Deus, filho. Aí vocês estão indo, né? Já anoiteceu, já não tá mais tão cedo como tava antes, já tá mais escuro. E aí vocês estão andando. E aí, quando vocês entram, né, já na orla da praia, assim, vocês veem de fundo umas luzes. Eu começo a chorar antes. Ai, que soldado do mar! Quanto dano que eu não vejo esse mar! Só via na televisão, na Globo, passando novela! Eu nunca mais vi o mar, filha! Viu, seu Guilherme? Quanto tempo que você não vê sua mulher desse jeito, feliz? Ai, como eu tô contente! Ai, meu Deus do céu, que coisa mais linda que essa praia! Olha aí, viu, pai? Como é que valeu a pena juntar a família? Ah, eu tô emocionado. Que foi, Chile? Eu tava dormindo. Juntou pra sessão. Deu uma cochilada aqui, desculpa, Chile. Tá chorando. Ai, Guilherme, essa praia, que coisa mais linda, Guilherme. Ah, que bonito, mãe. Igual a da novela. Igualzinho da novela. E nisso, vocês olham que tem umas luzes, a música barulhenta, a gritaria, criança gritando. Isso na casa já? Não, não. Aonde? Estão na rua. É, o carnaval, tudo bem. Tá normal. É carnaval, vocês estão em Santos. Tá, que horas são? São 8h40. Okay. 8h40 não, são já 9h30. 9h30, tá escuro já. Teve trânsito. Esqueci do trânsito. É hora de esperar uma lua, música baixa. E aí, de repente, vocês olham assim na frente, tem tipo um caminhãozinho, uma coisa assim na frente de vocês, com luz, com barulho. E aí, de repente, vocês veem uma coisa saindo desse caminhão. Ah, meu Deus, é um ET. E aí, eles. É algo que sai correndo do caminhão, e ele sai correndo na rua e ele sobe no muro. Ué? Ah, vai... lá, filho, o fofão, que coisa mais linda, filho! Para! Nossa! Para que eu quero tirar uma foto! É o carreta? Para! É vamos carreta! Tirar uma foto. Vocês estão atrás da carreta por aqui. Carreta! Ô, Junho, vem aqui, Juinho, vem aqui, pega o Junho! A mãe reconhece leva o fofão só de. Leva o Júlio também, Chile, ajuda a sua mãe a tirar uma foto! Aí eu quero. Qual o nome da criança? Não, só tem o Junho. Eu quero levar a cabra pra tirar uma foto com o fofão. Então vai, eu vou pegar o Junho e vou levar lá na carreta do furacão. Tá. Fofão! Ô, Fofão, vem cá tirar foto com meu neto, Fofão. Fofão vai tirar foto. Aí eu vou lá, tirar uma foto com o Fofão. Tirar foto com a cabra. Tirar uma foto. Fofão, tira foto com a cabra. Eu coloco o Junho em cima da caminhonetinha, tiro foto, ele fazendo joia. Sinal do Ronaldinho. Ele só faz o sinal do Ronaldinho, assim, o Elitinho. Foi todo fofinho. Fofinho? Fofão com fofinho. Bom, beleza. Aí vocês voltam pro carro, tudo tranquilo. O Fofão tirou foto com a minha cabra, essa né? Carreta. E devia ter isso na cidade lá. Você viu? Só tem aqui. É coisa bonita, né, só filha? Só tem aqui pra essas bandas. É só aqui mesmo. É cidade grande assim, tem carreta, furacão. Lá só tem motoqueiro buzinando o dia inteiro, não tem essas coisas bonitas. Cidade grande tem coisa luz, né? É só prédio. É prédio, motoqueiro, motoboy. Eu falei pra vocês, Itaquera só tem assaltante... E marginal. Aqui ai, filho, tem não a, fala assim tem no um nosso pessoal bairro. Trabalhando, brincando. Não fala assim no nosso bairro. A gente mora ruim, mãe. Aí, menino, Vinícius, fala assim com eu a mãe. Trabalhei a vida inteira pra comprar essa casa, Vinícius. Você não sabe o trabalho que deu pra mim e pro Guilherme, Vinícius. Isso vale um negócio desse pra mim, Guilherme. A mãe deixar, já mãe, começa a chorar. É verdade, Vinícius. Tá bom. Eu não aguento mais, Vinícius. Chile, não deixa a mãe ficar brava assim. Não, mãe. É, fala calma, mãe. Conversa com ela. Eu tô sem coragem de falar pra isso. O quê? O Fofão tá cobrando pelas fotos. O quê? Ah. Fofão tá cobrando 5 em cada foto. Mas só foi uma foto, filho. Foi com a cabra? Ele quis tirar com a cabra? Eu só tirei uma com o Júlio. Mas teve a cabra também, que é R$5 pra cada foto. O Guilherme paga, o Guilherme tem que parar com essa mão de vaquice. Vai, pai, paga o Fofão. Eu só tenho cheque, Fofão. Ô, seu Guilherme, ele vai começar a quebrar o carro aqui. Fofão, tá bravo. Aí, ó, o Ben 10 tá descendo já. Eu posso jogar um dado e ver se o Fofão aceita cheque? Fofão tá putaço agora. É o Fofão, é o Popai, é o Hulk. Tá o Capitão América e vou começar a fofocar. Por que você tá dando pirueta lá no muro? Fofão tá vindo correndo, subindo em cima dos carros, em cima do pega muro. Pega dinheiro logo. Não, chegando não quase dinheiro, no universo Fofão, já. Para, não, ele, vai, ele começou a chacoalhar o carro. Seu Guilherme. Começou a chacoalhar o carro. Eu posso... Tá chacoalhando já, tá vindo os outros juntos já. O Julinho. Tá bem correndo. Eu posso dar a cabra pro Fofão? Você quer dar a cabra? Posso dar a cabra? Eu dou a cabra pra ele. O Fofão quer olhar a cabra. Ele quer olha os dentinhos da cabra aqui, Fofão. Yeah, cabra novinha. Esse é meu sogro, espera. Essa cabra é boa. Cabra, né, novinha, dá um leite bom. Eu vou pegar a cabra aí. Vamos ficar com essa voz do Fofão? Essa voz do Fofão. Vai jogar dado ou não? Não, não. O Fofão gostou da cabra. O Fofão gostou da cabra e já tirou um punhal já. Tá, então tá jogando. Na cabeça dele. Na cabeça dele ali, de dentro da boca. Caralho. Tirou já. Credo! Tá resolvido. Já peguei. Bom, com a cabra, o Fofão você trocou cabra, duas fotos por uma cabra. Por uma de cinco cabra. Reais. E eu posso ficar com a foto da cabra pra lembrar dela, pelo menos? Pode, mano. A foto é de vocês já. Resolvido. Bom, o Fofão foi embora com a cabra pulando nos muros, dando pirueta. E eu tal, vou tomar mais um tempo aí, Pafo. E agora, quando eu vou tirar leite do bichinho? Eu tava tão feliz. Ah, mas o bichinho não é mais nosso, não, mãe. Ah, mas era tão bonitinho. A Cabraian foi embora. Tadinho da Cabraian. É só gritou, só. Ela deu o último grito. Vocês ouviram o último grito lá, né? E aí, o punhal aí, entrando. Já virou um punhal churrasco. Agora. Aí, eu pedi a outra coxinha do frango pra mãe. Ô, mãe, me dá outra coxinha do frango. Nossa, eu podia ter dado frango pro Fofão. Eu dei minha cabra. Podia ter dado frango pro Fofão. Deu a cabra inteira. Tá bom. Beleza, o carro tá mais... Tá mais leve agora. Tá mais leve. Me dá que é frango. Eu vou comer uma coxinha. Bom. Aí, vocês chegaram na casa. Vocês chegaram na casa. Depois de só 4 horas e meia? 4 horas e meia de viagem. Só que aí, vocês olham pra janela assim, vocês ainda não desceram do carro. A galera tá falando que o Fofão vai fazer um ritual satânico. Ripe cabra. Vocês chegaram na casa, vocês olham pela janela assim, no carro, vocês veem a janela e vocês veem umas coisas estranhas. Vocês olham lá assim, e aí vocês percebem que a janela da casa inteira tá tudo coberto com TNT preto. Opa! Eita! Que negócio é esse? E aí vocês estão ouvindo um som lá dentro, lá. Som tuts-tuts? Som... Não. Vocês estão ouvindo maionese. Maionese? Gilmelândia tá tocando lá dentro. É um crossover de episódios do novo. Que é uma loucura. E aí vocês descem do carro e aí vocês percebem a movimentação na casa. Essa modernidade, essa juventude. E aí vocês olham assim, é um pessoal tudo com camiseta amarela. Ih, já conheço a turma. Umas coisas assim. E aí tá escrito atiçados. Puta! Salto do Itararé, Paraná. Foi, subiu todo mundo lá de Salto Tararé. Estão na casa que a gente ia? Estão na casa que vocês iam. Nossa senhora. Que é esse povo aí, Vinícius? E eu vou saber, mulher. Ué, você que alugou a casa? Mas eu aluguei com o seu Genivaldo, não sabia que ele ia dar para as outras pessoas. Ué, mas Vinícius, você tem que ver isso antes aí, Vinícius. Mano, onde é que vai pendurar minha rede com esse povo todo aí agora? Que povo é esse, Vinícius? Vou conversar. Mas é amigo seu? Eu não conheço eles, eu vou conversar, eu vou saber o que eles estão fazendo na nossa casa. Porque a casa é nossa, você sabe que a casa é nossa. Mas você tem algum documento aí, Vinícius? Eu tenho aqui... Cadê o documento? Eu tenho aqui a foto do WhatsApp do dinheiro com o seu Genivaldo. Ah, então vale. Tá no WhatsApp, então vale. Tá no WhatsApp, eu vou falar com... Ô, ô! Ninguém nem ouve. Ninguém tá tudo... Os caras tão bêbados, tão... Tá todo mundo atiçado. Cadê os caras? Vou ter que abrir esse portão, eu vou ter que entrar. Eu vou entrar lá, me espera aqui. Os caras tão fazendo festa lá dentro. Me espera aqui no carro rapidinho que eu vou lá bater na porta e eles vão ter que abrir. Mas Vinícius, toma cuidado. Eu não quer ir com o seu Guilherme? Vai com o meu pai. Ô, seu Guilherme, vamos lá comigo. Vai lá, pai. Eu vou. Protege o Vinícius. Vamos ver o que essa galera tá fazendo aí. Eu quero saber onde que eu vou botar minha rede. Eles estão na nossa casa, eles não podem ficar. Não pode. Saiu o Frangão e o Fanho, eles saíram pra ver o que é que tá acontecendo. O Frangão e quem? Frangão e o Fanho. Quem? São os atiçados? São dois dos atiçados. Eita. Ô! Ele tá perdendo a voz, tá perdendo o ponto de fala. Os caras estão ficando bravos. Ô, velho, o que vocês estão fazendo aqui? Essa casa é nossa. A gente chega falando a casa é nossa. Essa casa aqui, você a gente foi junto já. Também, seu Guilherme? Fui junto. Tem o recibo. O Vinícius tem o recibo. O Vinícius alugou. O Vinícius alugou, ele tem o recibo dessa casa. Tá no WhatsApp, olha. Tem que sair todo mundo daqui agora. Olha aqui a foto do WhatsApp. A gente o tá seu aqui Genivaldo festa, aqui ninguém vai sair, não. Por que vocês não vão sair? Porque a gente alugou a casa aqui. Não, quem alugou foi o Vinícius. Não, não foi. Foi o Vinícius. Não, seu Genivaldo alugou pro Vinícius. A gente alugou. Ele que tem o recibo. A gente alugou essa casa em dezembro. Vocês têm o recibo? Cadê o recibo? Tem o recibo. Eu quero papel. Falar... Papel? Ah, ele tem papel, Vinícius. Mas recebi para o contrato. Papel ganha de WhatsApp. eu vou conversar com o Frango. Frangão. Pra usar o banheiro. A mãe quer usar o banheiro da casa. Ô, filho, só um pouquinho, filho. Fala. Já vocês resolvem essa bagunça, filho, mas fala. Tirou 3 no dado. Ah. Eu queria ir no banheiro, não filho. Não vai dar, não vai dar. A gente tá aqui fazendo festa, não vai dar. Mas por quê, filho? Porque a gente tá aqui fazendo festa. Mas senhora. Ela é idosa. Filho, senhora, eu tenho 62 anos. O pessoal começou a ficar bravo. Eu quero mijar, filho. O pessoal começa a ficar bravo. O pessoal filho, tá ficando puta vida mãe, já. Filho. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Vinícius! Qual fala pra ele, Vinícius, que ele pergunta se ele tem mãe, porque pode ele me chamar de frangão. Você é o frango. Eu sou o frangão. Então, o frango. A gente tá a 4 horas. Saber, desculpa, a gente alugou essa casa aqui. Primeiro essa casa é nossa. Ok, deixa a gente já tá aqui. Chama ele de apelido. Chama ele do nome. Como é que é teu nome? Como é que é teu nome? Guilherme. Guilherme também? É o nome do meu marido? Muito bonito seu nome, mas... Ô, seu Guilherme, vem cá, seu Guilherme. O que foi? Senhora, você tira a mão de mim, senhora? Guilherme, desculpa, você quer um frango? Não quero frango. Vem, Guilherme. Você não é um frangão, você não come frango. Agora o frangão ficou puto agora. O frangão não come frango. Agora o frangão já chamou todo mundo já. Já veio, já desceu 5 moleques da casa, tá os 5 atrás. Tem criança aqui. Tem criança aqui. Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que eles estão brigando e eu vou no banheiro escondido. Tá bom, a mãe foi no banheiro. Tem criança. Rola o dado aí, mãe. Tem 14. Eu vou. A Chile já soltou o cachorro já. O cachorro já tá latindo. Tá, não. Tem briga, cachorro tá no meio. O cachorro tá correndo. A briga de pobre sempre tem cachorro. Até o cachorro já correndo aí no meio do Vini. Tá o Vini, tá tipo. É aqueles baile funk. É um lado A e lado B. Tá. Os caras tão putos. O cachorro no meio latindo. E a mãe já... foi por fora. A mãe saiu pelo rouba-bandeira ali, ó. Eu já cheguei e vi uma louça suja ali, já lavei. Já tava lavando a loucinha ali. Aí eu vou lavar essa loucinha aqui, vai que nem pega a casa. Os caras tão putos já tem uns caras saindo com a garrafa quebrada na mão. Ih, zatsado, tão nervoso aqui. Para aí, para tudo. Para tudo aqui, ó. Vocês aí, ó. Com essa camisa aí, atiçado, não sei o que, atiçados, não sei o que, esses negócios aí. Atiçados. Atiçados. Fique sabendo que o Vinícius, meu marido, já lutou judô. Já lutou judô. Mulher. Tu não diz esse tipo de coisa, mulher. Fala pra eles, Vinícius. Isso é passado, os caras se cresceram mais faixa laranja, agora. Faixa laranja, fala pra eles. Os caras deram risada na cara. Ó, o Vinícius tá rindo, vai. Os cinco tão rindo. Não vamos sair daqui, não. É bom vocês saírem. Vocês estão achando engraçado, então. Vocês querem partir pra cima do pai... Que tá com as crianças, com a família. E só quer trazer alegria pra família. Os caras já estão querendo ir pra cima já. Tem uma menina que tá dentro da casa ainda falando: gente, calma, calma. Mas os caras já estão querendo ir pra cima. Lá dentro, uma menina. Ô, seu atiçado. Tem onde botar uma rede aí, Franco? Tem onde eu pendurar minha rede? Não, aqui não. Com a gente não. Eu vou esperar lá no Corcel, então. Eu vou voltar pro Corcel e esperar lá. O Vinícius vai resolver isso aí. O seu frango. Frangão. Pra você, senhor, frangão. Pra você é frangão. Comenta com ele, Vinícius, vai. Seu frango. A gente viajou com a... O cara te empurrou já, pronto. Se fudeu. Eu te dei um empurrão no peito. Eu nessa hora, já tô até varrendo tô varrendo a cozinha, passando um pano. Vai rolar briga, será? Já tá rolando. O cara já empurrou já. Frangão já empurrou. Quando rola briga, o que é? No dado? É, no dado. É. Eu vou te dar uma canhota. Ele acerta o soco? Você deu 14. Você acertou, mas foi aquele soco meio... Aquele soco meio torto, meio bêbado. Bateu aqui e o cara como também... O cara... Ai, Vinícius, não! O cara já não tava muito bem. Eu já escutei a Shirley gritando, já catei o cabo da vassoura e já vim correndo pra... Seu Guilherme saiu. O que tá acontecendo? Guilherme! Seu Guilherme já sai do corcel com o espeto na mão. Tá bom. Ah, o espeto tava no porta-mala, vem com o sabre de luz dele já. Tá, viu? O seu Guilherme vem correndo já meio com sono, mas vem mão. Correndo com o espeto na mão. Espeto na mão. Ele sai correndo, ele tirou 4. Então ele sai correndo, ele ainda tá meio com sono. Passa ele o espeto no chão, faz um barulho. Só passou no chão, só pra arriscar. Só faz isso no chão. Nisso já corri pra lá pra deixar o Juninho dentro do carro. Ah, que você tava com o Juninho na mão. Você deu um soco no cara com o Juninho junto. Não, deixei ele sair. Tá bom. Juninho, não sai daí. Eu tô lá com o Juninho, não quero mais brigar. Tá, os caras tão se preparando pra ir pra cima do seu Guilherme. Tomou um empurrão, errou o soco, você fugiu. A Shirley tá lá gritando, os caras tão querendo ir pra cima do Guilherme. Ai, mostra o comprovante do WhatsApp, Vinícius. Olha aqui o meu celular, eu já falei pra vocês. Mas tá sem bateria, menino. Tá mostrando, tá tela preta. Mas tá. Ai, quem tem carregador aí? Quem tem carregador? É Samsung? Alguém tem Samsung? Os caras tão cada vez mais bravos já agora. Não, eu cheguei, cheguei, tá o pau comendo. Tá o pau comendo. Eu quero rodar o dado pra ver se eu dou uma acabada de vassoura no frango. Olha, mãe. Porra, você tirou 14. Ah, 14 dá pra dar... Aí a mãe chega... Para de bater no meu genro, coitadinho! Já tá, acabaram em vassoura. Deu no meio das costas, pegou ele de costas do frangão. Ah, o frangão não tava olhando. Deu no meio das costas dele, ele tá bambiado assim, tenta se levantar, olha pra trás, armando o murro já, vê que a senhora... Eu já desmaio. Ai, meu Deus do céu! Eu não tenho estrutura pra briga! Segura a mãe! Cara, tá todo mundo comentando aqui. Segura a mãe! Segura a mãe! Eu não aguento mais! O cara arma pra dar um murro, segura a mãe! Segura a mãe! Segura a mãe, que ela não tem estrutura, gente! Ai, pare, briga! Liga pra polícia! Socorro! Eu já começo a fazer um escândalo e chamar os vizinhos. Eu tô, tirou tô louca. O chinelo já? Eu tô louco, eu já me joguei no chão. Eu dei a cabara em vassoura, mas me joguei no chão de propósito. Ô, gente, vamos se acalmar, gente? A senhora que vamos parar de brigar, tem uma senhora de idade sofrendo. O Vinícius tá atrás do corcel, gritando já, pra se acalmar. O Vinícius já ficou lá atrás. Tá lá. Se pirulitou, deixou o moleque dentro do carro e ficou lá atrás, gritando. Parou! Eu quero ajuda! E o seu Guilherme? Seu Guilherme fica com o espeto na mão lá fora? Tá com o espeto na mão, tá ainda... Os caras foram pra cima do... Eu quero saber como é que tá Guilherme... minha pressão. Rola, rola, rola o D20 pra ver se tá alto ou tá baixo. É. Vou rolar só pra ver. Tá 5, tá baixo. Tá baixo tá, ainda. Tá ainda, ainda. Só que daí, tá então, daí eu tô começando a fingir. Tá. Ai, meu Deus! Chama o Samu! Guilherme, você tirou 17, você tá agora vindo pra cima... Com o espeto. Na, com o espeto na potência. Agora eu vou no frangão também, que o frangão já tô mudando. Já tô mudando da vassoura. Você, com 17, você conseguiu dar uma furada no braço dele. Você enfiou uma treta violenta. Agora, agora tem sangue, isso aí não vai acabar bem, cara. Você tava meio com os olhos, mas você tirou 17, você deu um tropeço e no tropeço foi com o espeto acertou e acertou o espeto no braço. Porque o frangão tava de costas, que ele virou o braço pra dar na mãe. Botei o frangão no espeto. Você botou o frangão no espeto. Bem observado, Guilherme. Você deu no braço dele, agora ele tá puto, tá gritando. Tá dor pra caralho no braço, que, né? Espeto de churrasco no braço. Dói. Isso, não, seu Guilherme! Espeto enferrujado de 12 anos. Isso! Esse é meu sogro. E aí nessa, a menina que tava lá dentro, ela ligou pra polícia. Ah, e, tinha a menina. Tem a menina que tava lá dentro ainda. A Shirley gritando de um lado, o Guilherme segurando ainda o espeto. Ah, o espeto ficou segurando ainda, ficou olhando. Eu quero limpar o sangue do espeto pra não ter prova contra mim. Você puxou o espeto do braço dele e começou a limpar na camisa seu, mesmo. Seu Guilherme, pega um paninho de prato que a sua mulher me deu. Boa, aqui. Obrigado, Vinícius. Limpa o espeto aí. Eu tô fingindo que eu tô desmaiado ainda. Tô joga lá. Fora. Ah, eu tô abanando a mãe. Ai, mãe! Ai, ela não tem estrutura mesmo. A polícia tá chegando, a polícia chega. Puta. E lá vem o caculé de novo. Eu já melhoro na hora e vou. Eu já vou de. A mãe já vai de encontro com a polícia. O policial soldado. Desceu do carro. Soldado! Soldado! É o soldado Matias. Ai, soldado Matias do céu. Como é que você. Por favor, soldado. O que tá acontecendo aqui? Aqui? Uma briga ligaram aqui, pra gente aqui? Tá tendo briga? O que tá acontecendo não, aqui? Vamos explicar aqui. Vamos todo mundo explicar ao mesmo tempo? Porque o que aconteceu foi o seguinte. Seu guarda, seu guarda. Você conhece o Caculé? Conhece o Caculé? Deixa eu falar pra você. Matias, o Caculé encontrou a gente na estrada. Um só fala comigo, por favor. Ô, seu oficial, deixa eu comer. Vinícius fala. O Vinícius é melhor com as palavras. Deixa eu falar. Vinícius é inteligente, deixa eu falar. A gente... Então, a gente tava viajou, então... Então, a gente saiu de Itaquera, veio pra cá de carro. Você tá bêbado, senhor? Eu vou confessar. Eu tô... O carro tá parado, eu já tô bêbado. Tá não bom. Tenho... Seu... Não é você que tá dirigindo, não. Não, tá, não. Eu não tô dirigindo, mesmo, eu não tô dirigindo. Você agora então, ele bebeu duas latinhas só. Eu vou confessar que eu bebi um pouco. Eu quero saber por que tá acontecendo, o que é essa... Por que o rapaz ali tá furado, então, é isso que eu queria eu entender. Então, eu falei com o senhor Genivaldo. Tá, quem é o senhor Genivaldo? É o dono da casa, o senhor Genivaldo. Ele então, tá aí? Chama pra mim o senhor Genivaldo. Ele não tá, a gente tentou falar. Tá. A gente alugou a casa do senhor Genivaldo. Enquanto isso, tem outro policial falando com o pessoal do WhatsApp, tá? Só pra... Aí a gente chegou... A gente chegou aqui na casa... Depois de muito trabalho pra chegar aqui, a gente chegou e tinha gente na casa fazendo festa, nossa casa. Mas a casa é sua. E a gente depositou o dinheiro pro seu Genivaldo. Ele tem o comprovante, ô senhor. Ele tem o comprovante. Ele tem. Pode me mostrar o comprovante? O senhor tem o carregador de celular? Não. É porque a bateria do meu celular acabou. E eu não tenho. Não tenho. Ajuda a gente. O comprovante tá no celular. Tá no zap zap dele. Eu tá não tenho, zap. Não tem carregador. Desculpa, não posso. Alguém tem aí do esse Vinícius fica confiando nessa tecnologia? Vamos pedir. Nisso a menininha atrás do carregador. Vamos ver se a menina atrás do carregador. Você quer ver se a menina do WhatsApp vai emprestar o carregador? Carregador. Ela é bondosa. Ela é bondosa. Ela que chamou a deu polícia. Dois. Ela não trouxe. Ela não quer. Putz. Ela não vai ela emprestar nada. Trouxe o iPhone. Ela trouxe. Ela chegou. Olha, eu tenho esse carregador aqui. Mas a gente alugou a casa aqui com o seu Genivaldo. Aí a gente chegou os caras. Você não tem como comprovar então, né? A gente tá aqui com família, com criança, com frango. E os caras querem fazer festa, eles vieram aqui pra causar discórdia, só isso. É, o seu Matias, eu... Você confiaria num grupo chamado Atiçado? É, exatamente, seu Matias, perceba a situação. Eles são todos, jovens, com camisetas Atiçado, tem um rapaz sangrando ali. E nós somos uma família que veio de São Paulo pra passar honrado, o feriado nessa casa. Inclusive, mas eles já mostraram aqui pra gente o comprovante. Aqui mas o Vinícius, ele confia no zap e aí deixa a gente nessa situação, seu guarda. Vocês têm algum outro Glebe, lugar que vocês conseguem isso, ir daqui? Ah, eu vou ligar pro Marcelo. Ah, é uma filha liga minha. Liga pra Marcela. Soldado, é minha filha mais velha, soldado. Liga pra Marcela. Mano. Ela é bem casada, tem filho, soldado. Você tinha que conhecer ela. Ela mora por aqui? Ela mora, não mora, ela mora em São Paulo também. Mas ela mora em Pirituba, mas ela tá parada aqui. Ela mora melhor que a gente. Ela tá parada aqui. Ela tá por aqui? Eu vou ligar pra ela. Liga pra ela, vamos resolver. Presta o Tim, quem tem Tim? Tim, sou eu. Vou ligar. Sou eu, liga aqui no Tim. Isso. Alô? Oi, mãe. Filha do céu. Que foi, mãe? Pelo amor de Deus. Filha do céu, você não sabe o que aconteceu. Marcela ficou com o celular na mão já, que ela sabia que ia dar ruim. Filha, o que aconteceu, mãe? Pelo amor de Deus. É o Vinícius, coitado, filha. Lembra que a mãe ligou pra você hoje mais cedo? Falei pra você vir. Lembra que a mãe falou que não ia ficar numa casa? Eu falei pra mim. Lembra, filha? Lembro, mãe. Você lembra? Lembro, mãe. Filha, a gente chegou aqui na casa, filha do céu. Mãe, o que aconteceu, mãe? Que a Shirley tá gritando? Maquiagem. Calma, calma. O que ela tá gritando? Sou, pelo amor de Deus, sua mãe. Eu não tenho estrutura. O que tá acontecendo, mãe? Filha, pelo amor de Deus. A gente chegou na casa aqui, viu? Tem um bando de maloqueiro, maconheiro. Como assim, maloqueiro, mãe? Pelo amor de Deus, mãe. Tudo drogado, tudo que vocês estão fazendo? Vem pra cá, mãe. Eu vou aí... Ai, pelo amor de Deus. Mas eu não posso sozinho. O que a Marcela tá falando, mãe? Põe no vovó, mãe. Eu não posso sozinha, filha. Não, vamos todo mundo. Cabe aqui na casa. Todo mundo, filha? Você tem certeza? Preferia que o Vinícius não viesse, né? É que nós estamos com... Sabe como é que ele é? Olha onde ele te colocou. Eu tamo com o cachorro. Ai, vocês trouxeram cachorro pra praia, mãe. O Paulo tá alérgico ainda, filho. O Paulo tá, né, mas ai, a gente dá um jeito. Tinha uma cabra, né? Como assim uma cabra? Eu ouvi a Shirley falando. O que é isso? Como uma cabra? Pra tua irmã, tá louca. Mãe, pelo amor de Deus, mãe. Faz o seguinte, o que tá acontecendo? Eu vou aí buscar você. Eu passo o endereço pro Vinícius, que ele falou que tem um negócio de Zeise. Que diz que é você Waze, bota... mãe. É o quê, filho? Mas eu tô sem bateria, mulher. Você tá sem bateria, filho? Manda pro... Olha como ele tá te tratando, mãe. Te chamando de mulher. Que negócio é ele esse? Ele tá filho, ele tá nervoso. Ele tá bêbado, né, mãe? Ele tá bêbado de novo. Ele deve tá usando droga, mãe. Os maconheiros tentaram bater nele. Ai, mãe, ensinaram isso no curso de enfermagem. Quando alguém tá assim, não é bom, mãe. Não é, né, filho? Você vai deixar ele dirigir, mãe? Eu vou até aí, mãe. Será, filho? Não, mas não vai, filho. Passa o endereço, nós vamos colocar no Zeise. E nós vamos... Filha! Fala pro Paulo que ele não precisa se preocupar, que não é ajuda a pagar o Guilherme. O Guilherme trouxe dinheiro, ele vai pagar tudo. Vai. Ele com o Vinícius vai ser responsável por tudo. Tá bom, porque a gente não trouxe muita coisa. Tem que passar no mercado, comprar umas coisas. Eu só tenho então, cheque, mãe. Não, passa, filha. Mas pode mesmo, filha? Pode, mãe. Então vem, tá bom, ó, eu vou falar pra ele. Fala, tá. Eu vou passar o endereço, tá bom? Fica com Deus. Amanhã amo você, tá? Tá bom, também te amo, mãe. Amanhã amo você. Eu vou só avisar isso aqui. Cada uma que você apronta comigo. Tá, beijo. Fica com Deus. Tá bom, aí vocês têm agora a casa pra ir pra lá. Só que o couro ainda tá comendo, né? Ainda tem polícia, os assados ainda tão bravos. Ô, seu Matias. Você pode avisar o policial, mãe. Ô, Matias, vem cá, fio. Ô, fio. Fala, senhora. Eu respeito muito o teu trabalho. Desculpa, mas tem que prontar essas coisas. Mas acontece, o Vinícius, coitado, com a cabeça quente. A gente... Vinícius, agora você vai me ouvir, Vinícius. Sem respeito. O pessoal tá perguntando aqui é que o policial não questionou o cara sangrando furado. Né? Questionou, tudo sim, maconheiro. Questionou e ninguém respondeu. Mas tem outro. Tem outro. Tá sempre sangrando. Não, tem outro policial tá falando com ele lá. São dois. São dois policiais. O outro policial, como é que tá lá? Tá lá conversando. Tá lá conversando. Mostrar, você vai me escutar, Vinícius. Eu vou falar com o Matinho. Seu Genivaldo vai receber a visita do meu advogado. Vinícius, depois ele fala disso. Vocês têm como ir embora? Porque ele, ó, a casa deles é, tá alugada, tem contrato em papel. Mas eu acho difícil. Você tá questionando? Você tá questionando a autoridade? A gente vai de Vinícius, você tá questionando minha autoridade? Chega, Vinícius, vambora. Marcelo já liberou. Eu vou ter que te prender. Levou no Marcelo, levou lá na minha filha. A gente tá aí de boa vontade. Levou na minha filha. Levou lá na minha filha. A gente tá indo de boa vontade, viu o que o Vinícius falou, né, seu Matias? Tá, tchau, então, tchau, tchau, tchau. Cadê aquele gurizinho lá? Mas vamos de cabeça erguida. É, não. Vem um monte de vândalo agredir a gente e a polícia não faz nada. Calma, aí a gente tem que... O policial tá ficando nervoso. Ô, seu Matias, a Dilma tá pagando o salário de vocês em dia? Não é a Dilma que paga o nosso salário. Quem paga é o governo do estado. Ah, tá bom. Mas seu Guilherme, não falaram que preste também. Eu queria saber se vocês vão embora ou não. Vamos embora. Vamos liberar aqui. Vamos liberar aqui, gente? Vocês vão embora mesmo, né? Ninguém vai querer. Não, o Vinícius, ele tá meio brabo, mas a mãe convence. O Vinícius, apesar de tudo, quando a mãe grita, ele respeita. Não, é melhor do que pegar o espeto e dar no Matias. Não sei, né? Vai que... Não, melhor não. Vamos embora. O Wellington Júnior tá no carro. Beleza, vocês entram no carro tudo, o policial fica lá ainda conversando com outro tal, e o pessoal do WhatsApp, como tinha droga e tal, né, eles não quiseram dar muito... Ah, eles tinham droga mesmo? Ah, os WhatsApp, né? Olha só. WhatsApp com Nutella. Vão embora antes que eles vão fazer o bafome. Eles não deram... Como é que fala? Não quiseram fazer queixa do furo, eles só vão no hospital, vai ficar tudo certo. Tá bom. Eu só preciso que vocês vão embora. A gente vai embora. A mãe não quer ir no banheiro de novo antes de ir embora? Ah, eu quero, filha. Rapidinho, já volto. Aproveita que a polícia tá aí, mãe. Aproveita que a polícia tá escoltada no banheiro. Pode ir. Eu vou lá. O policial vai escoltar. Mas não vai lavar a louça dele, não. Foi no banheiro. Eu já lavei, já. Suja aquela louça que a gente vai embora agora. Foi, voltou, tudo tranquilo, bom. Aí vocês pegaram o carro e foram até onde o endereço que a Marcela mandou, não sei pra quem, porque... O celular do Vinícius tá sem bateria. Não, mas mandou no da Shirley. Ah, então foi no da Shirley? Então a Shirley viu o endereço lá, sabia um caminho, era rapidinho ali e tal, pegaram o carro, foram. E aí chega lá no apartamento, onde é o prédio do apartamento que a Marcela tá, né? E opa. Aí a Marcela já desce, puta da vida. Mãe, eu te falei que era pra você vir pra minha casa. Pelo amor de Deus, mas como é que vocês estão? Ai, filho, nós também, filho. Nós passamos sufoco. Agora, Deus o livre, vai botar água pra nós fazer um café. Tá bom? Bota uma aguinha pra nós fazer um café que a mãe vai contar pra você. O Paulo vai ajudar a tirar as coisas. Cadê o Paulo? Eu quero falar com o Paulo. O Vinícius tá mal mesmo. O Paulo vai ajudar a descer as coisas. Ele tá lá atrás. Eu vou lá falar com ele. Então. Tá bom. Ai, Vinícius. Ô Marcela, eu falei que a gente era pra ter ficado em casa. Essa viagem não... Teria sido melhor. Devia ter vindo comigo. Eu avisei pra vir comigo. Essa viagem... Cadê a Shirley? Tá fazendo o quê, hein? Ô Shirley, levanta do sofá, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Tava procurando minha maquiagem aqui, que eu esqueci a maquiagem no carro, vou ter que voltar no carro. Marcela, fala pra tua filha que ela é bonita, pra tua irmã que ela é bonita, Marcela. Explica pra tua irmã. Ah, é, ela é linda. Marcela, tem um lugar pra eu colocar minha rede? Rede? Ih, pai, tem que te contar uma coisa. A minha rede. Pai, eu trouxe a minha rede. Eu vou no banheiro. A minha rede, você é o Marcelo. Não, mãe, não vai no banheiro, não. Eu tô com essa rede guardada, Marcelo. Vai no banheiro. Vem aqui com o pai. Vem aqui, vamos contar pra ele junto. Ué, Guilherme, eu vou falar bem verdade pro senhor. Eu deixei tua rede lá em casa. Ah, não brinca comigo, mãe. Essa rede tava velha. Essa rede tá guardada desde a última vez que a gente veio na praia. Mas ele tá todo picoteado de tanto rato comer. Não, não é possível, não acredito. Eu guardei a minha rede com tanto carinho. Pai, o Vinícius... Eu vou no banheiro que eu não aguento mais. Mas o Vinícius, ele conhece o moço que vende rede? O Vinícius tá me devendo R$150. Não, mas o Vinícius conhece o moço. Fala pro pai. A gente vai descer aqui na terceira viela ali. A gente vai conversar com o seu Joaquilson. Ele vende rede. Qual é o nome dele? Joaquilson. Ele vende rede. O Vinícius tá muito bêbado. Quanto que é a rede? Eu vou lá falar com ele rapidinho. Fala com mas ele eu lá. Acho que tá por volta de uns R$78. Já paga ele então, porque você tá me devendo 150? Mas não ele tem já fica... Mas já não tem caixa eletrônica aberto já. Então eu passo. Você me presta R$100, eu vou ali e eu trago duas redes. Uma pra você. Eu vou passar um cheque aqui de R$100. Uma pra você deitar, a outra só pra ficar olhando. Você não precisa de mais. R$100. Dá logo, né? R$100, cheque. Cheque de R$100. Não, dá dinheiro. Tá na cueca aí, a pochete aí. Tá bom, eu tenho guardado na meia aqui. O nome dele é Joaquilson. Você acha que ele aceita cheque? Tá, leva R$100 pro Joaquilson, mas eu quero meu troco, hein? Tá bom, eu vou trazer o troco pro senhor. Eu quero meu troco aí. Eu vou trazer. E aí, beleza. Ah, assim, começa a tocar o pagode, todo mundo tá feliz pra caralho. Chegamos na praia, até que fim, Brasil. Na volta eu trago o pão. Trago uma... Sensacional. Vinícius, traz o pão. O primeiro não-ovo RPJ da história. Rolling Play. Roleplay jogos. Jogos. Eu achei muito legal porque como tava tendo 500 pessoas online, não sei o quê, acho que a gente subiu em algum lugar aí do YouTube que tinha uma galera entrando e perguntando o que tá acontecendo? É ao vivo isso aí? É na rua? Tinha gente meio confusa ali, então achei bom por causa disso. Segura a mãe, é o especial de RPJ, a gente vai colocar na íntegra. Isso aqui disponibilizar aí também pra galera do feed, galera do iTunes, galera que acompanha pelo Android aí, algum aplicativo, não ovo, né? A gente vai disponibilizar. E se vocês gostaram, manda um feedback aí pra gente no Twitter, no Facebook e tudo mais, né? Pra gente saber como é que foi, se vocês gostaram ou não. Porque vai que a gente faz outros, né? É ou não? Pois é verdade, é verdade. Essa família tem muitas peripécias pra voltar por aí. Ainda tem que voltar pra São Paulo agora, puta, né? É outra RPJ. Vocês gostaram? Novo gostaram? Episódio, eu achei divertido. Nunca tinha brincado de foi frio. Ótimo, foi ótimo. Primeiro RPG, não esqueci. Esse é o RPG que simboliza a família. A família brasileira. É RPG real, né? Porque não tem real, fada. Não tem. Não tem cara de martelo. Não tem elfo. Não tem elfo. Tem a mãe, a filha, o marido. É o que todo mundo vive. Quem real nunca deu espetada em alguém? Pois é, não é à toa que no ovo é o podcast do proletariado. Proletariado. Muito obrigado a todos aí que acompanharam. Segura, mãe! E até o próximo no ovo. Mas deixa eu falar. Então. Assim, ó. Então, a gente... Não. Porque não pode beber essa. Não pode ficar bebendo desse jeito. Nossa senhora. Aqueles soldados batidos, não. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Mas acabam pedindo perdão. Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha. Toda a família também quero pirraça. Catuca pai, catuca mãe, catuca filha. Eu também sou da família, também quero catucar. Catuca pai, mãe, filha. Sou da família, também quero catucar. Catuca as quais, quais, quais, quais, quais, quais. Da família. Uma tem medo de barata, o outro tem medo de ladrão. A filha só pensa no namorado. Ei, ei, compadre, não fala de boca cheia na mesa.